Simbora. Why not, né? Bom, vocês tinham chegado em Faeron, continente de Forgotten Realms, do mundo de Toril, que não é mais aberto ali, agora é só Toril. Tinham conversado com Elminster, que explicou a vocês como se sintonizar com as pedras para extrair mana das pedras, das runas mágicas, e disse que vocês podiam ficar à vontade na torre dele para utilizarem o tempo que vocês necessitassem para ficar ali, se concentrar nas runas e para descansarem e se prepararem para a batalha final. Ele também cedeu a vocês a runa da compreensão, que agora vocês têm tatuada nos seus corpos, e disse que ia ficar com a runa, pediu para vocês pensarem se vocês iam deixar a do eletromagnetismo com ele ou não. A noite chegou. Enquanto vocês conversavam, comiam e batiam papo, né? A noite chegou. E aí o Elminster reuniu todos vocês ao redor da lareira para contar um pouco da história do Neron. E aí vocês descobriram que o Neron, ele nem sempre foi um demônio ou diabo. Demônio, acho que é demônio isso aí. Nem sempre foi um demônio. Mas sim, ele já foi um ser celestial. O Elminster não sabe a qual deus ele servia, em que plano ele vivia, barra atuava. Mas sabe que, de alguma forma, ele já foi um celestial. Como que o Elminster descobriu isso? Porque, durante um período, o Elminster viveu aprisionado nos nove infernos, comendo pão que Tuor amassou, até que Mistra foi salvá-lo quando descobriu que ele estava passando pelos apuros que ele estava passando. E enquanto ele passava todos esses perrengues na viagem planar do Elminster, ele foi contatado por um ser que propôs a ele um pacto. O nome desse ser era Neron. Em troca de poder para o Elminster conseguir sair do enrosco que ele estava, o Neron exigiu a alma do Elminster. Mas o Elminster recusou e aí o Neron entregou para o Elminster uma vela. Uma vela negra, avermelhada, que lembra sangue, sangue escuro, sangue pisado. Toda entalhada com motivos florais, quer dizer, demoníacos. Como se fosse um totem hierarquizando todas as castas demoníacas esculpidas ao redor dessa vela. Um pavio feito de pelos. E diz que quando o Elminster mudasse de ideia e quisesse fazer um acordo com Neron, que bastava Neron acender a vela e ou chamar Elminster, bastava Elminster acender a vela ou chamar o Neron, né, ou pedir para ir até ele e a vela o levaria até Neron. Mas Elminster não quis fazer isso. Ele guarda essa vela até esse dia e entregou essa vela para Murren. Murren pegou a vela, e aí Elminster contou o ponto fraco de Neron. Segundo Elminster, Neron ele é obcecado por negociação, obcecado por conquistar almas. Não sabe exatamente o motivo do porquê, mas sabe que isso é uma obsessão do Neron, e que talvez aí esteja um ponto fraco dele. Outra coisa que ele sabe é que Neron, quando ele vai buscar uma alma para si, ele sempre tenta, de alguma forma, corromper uma alma. Ele nunca busca uma alma pura. E a prova disso foi o que aconteceu com o Murren, que só foi dominado pelo Neron quando o Murren atacou a própria mãe, ainda que indiretamente, na batalha que vocês tiveram contra a bruxa Alexia, a meia medusa. E, segundo o Elminster diz, talvez esteja aí a chave para um ponto fraco do Neron. Talvez se ele absorver uma alma pura, isso possa dar uma congestão nele. E segundo o Elminster também, o Neron tem junto dele uma jarra das almas. Que teoricamente é ali onde ele guarda todas as almas de todas as pessoas com quem ele fez negociação E aquilo de alguma forma dá poder pro Neron. Se esse jarro for destruído, talvez o Neron perca seus poderes. E isso possa beneficiar o Murin de alguma forma. De posse dessas informações, o Murin se afastou, se retirou. Foi refletir num cantinho quietinho. Selerin ficou no seu cantinho quietinho. E o resto do povo foi dar um rolê. Drizzt do'Urden levou Griel até onde é o Minster, um local que o Minster nomeou como Cormantor, Mithdranor. E aí Griel desapareceu através de um portal. Logo depois, o Drizzt levou a Toph pro topo do Velho Crânio, topo do morro de pedra esbranquiçada, que é o ponto de referência principal do Vale das Sombras. E ali se pôs a estudar a pedra do eletromagnetismo, tentar se sintonizar com ela, extrair o máximo poder dela, ver se ela é capaz de fornecer algum outro poder, além daqueles que vocês já conhecem. Isso causou uma anomalia eletromagnética em todo o Vale das Sombras, que foi sentida pelo Selerin. Mas a anomalia, ela finalmente cessou. Quando a anomalia cessou, Toph viu duas estrelas desaparecendo no firmamento e vindo na direção dela. Essas duas estrelas se manifestaram na forma de duas criaturas, duas deusas: Shauntea, a deusa da vida, e Mistra, a deusa da magia, aquela que manipula a trama. E as duas passaram a conversar com Toph. Entenderam o que tinha acontecido, tudo, toda a história que vocês tinham contado para o Mister, e começaram a conversar com a Toph e a ensinar algumas coisas para a Toph sobre a trama, sobre a vida e a morte e tudo mais. Paralelo a isso, a Lisbeth foi até o templo de Lathander, o Senhor do Amanhecer, e lá ela encontrou o próprio Deus, que disse estar entusiasmado, estar curioso pelo fato de haver deuses que comandam os mesmos aspectos, ou aspectos similares aos que ele próprio comanda em Toril, e perguntou se havia no espaço, no coração de Lisbeth, o espaço para mais uma fé, para adoração a mais um deus, e ele lhe daria o poder de Lathander se ela aceitasse, e propôs a ela que juntos eles unissem os dois mundos, conectassem os deuses de Arton, no caso da Lisbeth, conectasse Valcária com os deuses de Toril, ou seja, com Lathander, criando uma ponte entre esses dois mundos, um portal, um vórtice, algo do gênero. Enquanto aguardava na torre, o Murin começou a analisar aquela vela, pediu para o assistente do Elminster lhe mostrar livros sobre demônios e tudo que ele podia auxiliar. E o Murin encontrou um ritual mágico que permitiria ao Murin descobrir o nome verdadeiro de Neron. Porém, havia um risco. Ele poderia descobrir o nome verdadeiro de Neron, mas se ele falhasse no ritual, o Neron descobriria o nome verdadeiro dele. E Murin se colocou a fazer o ritual imediatamente. Bom, depois não, né? Paralelamente, enquanto isso, o Selerin estava aguardando na torre, atento àquela anomalia eletromagnética, quando ele recebeu uma estranha visita. Uma mulher vestida de negro, lembrando muito Tenebra em muitos aspectos, que propôs uma coisa estranha a Selerin, uma aliança, um pacto bizarro. Selerin é o deus dos dragões azuis, vindo de Arton, e ela se identificou como Tiamat, a deusa dos dragões cromáticos de Toril e de outros mundos, e propôs ao Selerin unirem esses dois mundos, criarem uma raça perfeita. e pediu ao celeirinho uma prole. Enquanto ela fazia essas propostas indecentes, o celeirinho ouvia na sua mente a voz de Bahamut, que dizia para ele não confiar em Taquizes, pois Taquizes era falsa e ardilosa. Depois que Tiamat, ou Taquizes, foi embora, o próprio Bahamut se manifestou diante de Silerim e propôs a ele, para a proteção dele, do multiverso e tudo mais, ensinar-lhe um pouco mais acerca dos dons divinos, dos poderes divinos que ele começa a desenvolver agora. Vai aprender o sétimo sentido. Enquanto isso acontecia, do outro lado de Toril, Ciri atravessava um portal junto de Alminster e de Gwen Ruivar, ia em direção à estalagem do portal, à taverna do portal bocejante, onde, segundo Elminster, há um poço que leva até Undermountain, sob a montanha, uma masmorra criada por um mago muito poderoso e muito insano, infestada de monstros e que atrai aventureiros e turistas de todo o universo, de todo o mundo, para aquela taverna onde existe a entrada para essa masmorra. Encravada no meio da cidade de Águas Profundas, a Cidade dos Esplendores, a maior cidade de Toril. Um lugar incrível, magnífico, que encantou os olhos de Ciri, enquanto ela olhava para o céu e via a lua e fragmentos dessa lua acompanhando-a no horizonte, as lágrimas de Selune, segundo contou Elminster. E quando entraram na estalagem, quando entraram na taverna, para bebericar alguma coisa, Elminster se surpreendeu ao ver rostos conhecidos. Um desses rostos era a Lustriel, a senhora de... como é que é o nome do lugar? Luargentia, ou Silverimon no original, e a própria Nossa Senhora Prateada, a própria Dama da Lua, Selune, estava diante deles. Selune se aproximou de Ciri, a cumprimentou e disse estar interessado na Ciri, porque a Ciri tem muito em comum com aquilo que a própria Selune prega, e começaram a conversar. E foi nisso que a gente terminou na última sessão, lembram-se? Sim. Que foi isso? Sim. Eu acho que o meu computador tá meio travando aqui. Só a voz da Ciri que eu ouvi direitinho. Sim! Sim. Ah, agora eu ouvi sua voz direitinho. Sim, foi isso aí mesmo. Beleza. Cara, abriu um site errado aqui. Bom, a Toff também tinha anunciado a todos que se vocês vissem qualquer sinal da tormenta ou qualquer sinal do vazio, que vocês deveriam imediatamente se reunir, avisar uns aos outros e se reunir. Tá? Então vocês estão com esse pensamento na mente também. E aí eu pergunto, o que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês têm deuses aí com vocês. O Murin tá com um ritual nas mãos. E qual que é a intenção de vocês? O que vocês pretendem fazer? Bola com vocês. Eu vou preparar todas as coisas pra poder fazer o ritual. Tá. Ok. Boa, Carpis! E os demais? Dona da maçã na cabeça. Esqueci o nome. Chantea. Tia da maçã na cabeça. Tia da maçã na cabeça. será que a gente não deveria ir para um lugar mais reservado para conversar? Acho que a presença de vocês aqui pode chamar muita atenção. Quer dizer, não tanto quanto eu já chamei. Ela pega e fala para você. Ah, não se preocupe. Já chamamos a atenção de todos que seria possível chamar. Mudar de lugar não vai desfazer o que foi feito. Mas se você se sentir mais à vontade, podemos ir para algum outro lugar. De que tipo de local você gosta? Eu me contento com floresta. Mas seria um incômodo se eu avisasse meus companheiros que eu estou com vocês. Talvez eles possam se reunir com a gente. Fique à vontade. Pode contatá-los. Eu mando mensagem pro Severin. Ok. Severin, estou na presença de duas divindades desse mundo que a gente está. Ambas parecem conhecer o Alminster, e uma delas, o próprio Alminster já falou sobre, que é a Mulher da Magia. E seria possível que você mandasse mensagem para os demais com o anel, para que nos reuníssemos na torre de Alminster, assim poderíamos conversar. Pronto, mandei mensagem para eles, e sugeri que fôssemos para a casa de Alminster, já que talvez seja um lugar mais conhecido por vocês. Mais familiar, desculpa. Eu entendi que você havia dito que queria uma floresta. Perguntou o que eu gostava. Mas sim, floresta pode ser. Qualquer coisa eu mando mensagem e falo que mudou de lugar. Certo. Vou levar a uma floresta então. E aí, Toph, quando você pisca e abre os olhos, você tá rodeada de árvores. Uma selva com árvores imensas, gigantescas, que rivalizam, por exemplo, com o Palácio Imperial em Valcária. Não faço ideia do tamanho que é aquilo. Ah, você sentiu com certeza o tamanho, o esplendor que era aquele palácio. Mesmo que você não estivesse enxergando ele. Aliás, você já chegou a enxergar o palácio, sim. Não pelos seus próprios olhos, né? Mas com tons vermelhos. Eu nem lembro mesmo. Top 10. E aí você vê uma floresta densa, fechada, gigantesca. Criaturas imensas. Passando próximos de onde vocês estão. Você vê lagartos. Bípedes e quadrúpedes que rivalizam com torres, com as torres de Lenoren, por exemplo, em altura, em poder. É, tem uma lagartixa andando de dois pés aí, do tamanho do prédio, é isso? É. Entendi. Tem seres gigantescos. Chanté olha pra você, ela sorri, ela fala: não se assuste com os dinossauros. Eles não virão até aqui. Nos deixarão em paz. E aqui, no meio dessa floresta rodeada de feras selvagens, dificilmente alguém chegará para nos incomodar. Avise seus amigos. Diga onde estamos. Estrelinho, mudança de planos. Estamos num lugar onde tem umas lagartixas gigantescas, que a mulher chama de dinossauro. Eu não sei o que é isso, mas é muito grande. Diga a ele que estamos em Shoot. Estamos em Shoot, segundo ela. Bom, e aí? Bem, sobre o que gostaria de conversar? Não faço ideia, mas... Você disse pra mim que ia falar algo sobre alguma coisa, tal de trama. Fiquei interessado. Lembra muito a conversa que eu tive com a Eternidade. A Mistra, ela entra no meio e ela fala: sim, vou lhe explicar sobre a trama mágica que provém a magia para todo o universo. É como se fossem fios que espalhassem a magia. E quando você cria algo mágico, é como se esses fios reverberassem. E aí você altera a realidade. Vou lhe demonstrar. E ela começa a usar algumas magias ali. E mostra pra você como se fosse realmente uma trama mágica mesmo. Como se fossem fios trançados. Tá? Só que é a magia interligando tudo. É como se fosse a força. Guia, não sei se seu mic tá funcionando ou não, se você tem pra falar alguma coisa. Eu vi que você desmutou ele, mas não saiu voz, tá? Ah, não, Diga. Eu tava esperando só a sua cena terminar. Ah, tá. A trama ela atua como uma barreira e um portal entre a magia pura e o mundo de Toril, os outros mundos. Através dela, os seres vivos podem interagir com a magia e ficam protegidos dos efeitos nocivos de se entrar em contato com a magia primordial. Sem a trama, essa magia bruta ela se dissiparia rapidamente. Mas isso aconteceria após extorquir os efeitos mágicos existentes e destruir cada um dos condutores de magia que existem. Se a trama for destruída, é como se a magia morresse. Como se a deusa, ou as deusas, os deuses da magia, todos eles morressem. Seria uma catástrofe de tamanho imensurável. Ela faz uma imagem para você, que é essa imagem aqui, ó. Você vê uma paisagem e ela toda dividida por linhas infinitesimais. É como se fosse um, literalmente um tecido. E aí ela começa a explicar para você como que é o funcionamento disso. E meio que treinar você a acessar a energia primordial que está contida por essa trama. E a interagir com essa trama, tá? E canalizar o seu poder mais até a sua consciência, inclusive. Segundo a explicação de Mistra, é algo muito parecido com um teletransporte. Você desaparece aqui e surge em outro lugar longínquo. Então, uma alteração que você faz aqui, ela vai ser refletida num local longínquo, num outro ponto da trama, instantaneamente. E ela pede a você, depois que ela explica a natureza disso, a Mistra ela diz a você, vamos lá, tente contatar um dos seus companheiros através da trama. Sinta os entrelaçamentos da trama mágica e perceba onde seus companheiros se encontram e tente contatá-los, enviando parte da sua consciência, fazendo com que ela reverbere através da trama. Escolha uma pessoa, Toff. A pessoa que eu mais tenho afinidade, o Murren. O Murren? Boa. Uh-huh. Muito bom. Você faz um teste pra mim aí, Toff. De Arcana. Dificuldade 40. Falhou. Ou eu não dei ponto heróico, mas vocês têm pontos heróicos, seus cuzões. Não tem que dar nada. Isso foi uma falha. Você quer rerolar? Quer fazer algum recurso? Não. Eu quero jogar isso em on pra poder usar outro tipo de recurso que eu tenho. Tá. O que acontece é o seguinte, Toff. Você tenta fazer essa trama reverberar, buscando o Murin. Você encontra o ponto onde ele está. É como se fosse um fio ligando você até o Murin. Só quando você tenta contactar ele, você acaba se desconcentrando, saindo do fio onde você estava conduzindo a sua consciência, e isso vai se dispersando, se dispersando, se dispersando, e vai para outro local longínquo. Outro local distante. Joga aí um D12. Seis. Tá, ok. Ai. O local para onde isso vai? Ainda é dentro de Faeron. Mas não é com seus amigos. Achei. Certo. Somente contacta alguém, Toff. Alguém que você tá achando que é o Murin. Como você o chama? Murin, tá me ouvindo? Sou eu, Toff. Alguém vira na sua direção. Uma consciência vira na sua direção. Faz contato com você e pergunta: quem é você? E aí você percebe que você não tá falando com o Murin. E essa pessoa pergunta: quem é você? Como consegue estar em minha mente? É... foi um engano. É doido. Quando você tenta se desconectar da pessoa, Toff, você percebe que a pessoa se agarra ali a você, tentando prender sua consciência com ela. E aí você tem um vislumbre, assim, na sua mente se abre uma visão. Como se você estivesse enxergando um local distante, um local longínquo. Tá? O que você vê... é uma pessoa vestida de vermelho. Cala a boca. Vestindo um robe vermelho. Rosto cinzento, todo cheio de tatuagens. Que olha e encara você. Essa pessoa encara você. E aí você consegue cancelar a conexão com ela. Ô, tia, caramba. Não é por nada não, mas acho que deu errado isso aqui. Ah, agora consegui mandar a imagem. Louco. Esse cara encarou você, Toff. Faísca! Quieto! Da hora. Mistral. Mistra olha pra você e aí ela fala: se acalme. Tente novamente. Eu posso tentar de um outro jeito? Que jeito? Particularmente, eu não fui treinada pra usar magia, certo? Essa coisa de magia apareceu depois de um período que eu fiquei morando com uma pessoa. E após isso... meus amigos, os olhos de magia, começaram a me treinar. Não sou tão boa. Porém, eu consigo perceber qualquer presença vital no mundo. Isso foi o que eu treinei. Talvez eu possa usar essa minha parte sensorial e adaptar para trama, para reverberar para eu sentir com os meus outros sentidos. Que é o que eu venho fazendo durante esses anos. Fiquei interessada nisso, a Shauntea fala. Vamos lá, mostre como você faria isso. Ok. Toph, ela fecha os olhos, o olho, né? Só tem um. Ela fecha o olho e ela ativa a regência espiritual dela. Ela consegue enxergar as almas. Só de olhar ela enxerga as almas. Certo. O olho dela fica com aquele aspecto fantasmagórico roxo. Assim que ela abre o olho, ela tenta sentir a presença, principalmente dos amigos dela, com a presença de percepção de Ki. Ao mesmo tempo em que ela tenta enxergar a trama como sendo uma fonte de energia. Certo. Que seria a percepção de Ki, que seria a mana na visão dela. Uhum. Daí sim ela faz todo o procedimento de tentar reverberar e chegar até os amigos dela com a percepção de Ki, ao invés de só enxergar. Ok. Vai rolar então um teste de intuição. E um teste de percepção, que eu acho que você vai passar fácil. Puta, mas que bosta, hein? É os dados, né? Certo, você consegue sentir a presença de todo mundo. E você percebe que junto a cada um dos seus companheiros existe uma presença, pelo menos uma presença poderosíssima junto deles, tá? Você sente uma presença muito forte junto com a Sierra. Você sente uma presença mais forte ainda junto com o Celerinho. Você sente uma presença igualmente poderosa junto da Lisbeth, próximo da Lisbeth, mas não exatamente junto da Lisbeth. Certo? Você sente duas presenças muito poderosas perto do Griel. E você sente, diferente dos demais, né? O Murin, ele é aparentemente sozinho, sem nenhuma presença grandiosa perto dele. Aí, no caso, como ela fala para eu transferir minha consciência nessa trama, nesse fio, aí eu vou usar o equivalente à projeção astral. Meu corpo vai desprender ou só a consciência, e ela vai viajar através dessa trama, seria um fio de prata, tá ligado? Certo. E o equivalente a isso, para poder chegar até o lugar. Ok. Você faz isso, Toph, buscando atingir o local, mas você toca essa trama mágica. E ela é tão incrivelmente vasta e complexa e emaranhada que imediatamente quando você toca isso, sua mente se confunde toda, você começa a se perder no meio daquele emaranhado de fios que conectam o universo inteiro. E você começa a ficar meio atordoada com aquilo tudo e fica confusa. Você começa a perder a noção de si própria, da sua própria essência. É como se você própria estivesse se fragmentando em infinitos pedaços. Joga um teste de save intro de inteligência. Natural. Oh! Que beleza. Que beleza. Certo, Toph. Quando você toca isso e você se concentra, você consegue finalmente ver e entender essa trama mágica que você vê cercando um poder incomensurável, a própria essência da magia. Algo tão violentamente grande, bruto, poderoso e selvagem, que você não ousaria tocar aquilo. Um poder absurdamente grande. Você vê aqueles incontáveis fios se expandindo para todos os lugares, e aí você consegue ver cada um dos seus companheiros tocados por um pra ponta de um fio desses. Isso te lembra muito como se fossem as correntes do Theon. E você consegue meio que manipular e tocar esses fios e fazer com que, como se você puxasse seus companheiros ali, tá? Como se eles estivessem realmente presos a cordas. O que você faz? Eu tento de alguma forma colorir os fios que ligam eles, pra eu poder saber quem que é eles nessa trama. Cada um com uma respectiva cor. Certo. Tá. E não sei se eu tô de pé, se tô agachada, suponho que esteja assim. Pode ser que esteja sentada. Uhum. Tento jogar minha consciência em forma de sussurro nessas tramas, para que elas. Como se fosse um telefone. Eu certo. Falo e a outra pessoa vai ouvir através desse fio condutor. Ok. E eu falo exatamente o que eu falei pro Celerin. E encontrei a Mistra e a Shanti. Uhum. E a gente tá numa floresta com dinossauros. Estamos conversando. Se eles podem se reunir com a gente, pra gente conversar sobre uma possível aliança. Esse recado ele é muito surreal. Estamos numa floresta com dinossauros. Tá. De que forma que você colore esses fios? O que você usa pra colorir os fios? Talvez eu tente empregar o sentimento na hora de falar. Tipo assim, o Murin eu tenho uma intimidade maior. A cor da amizade seria qual? É verde ou azul? Não lembro. Pô, sei lá. Não entendo essas paradas não. Sei alguém lá, sabe? Enfim, esqueci, vamos supor que seja azul. Acho que é amarelo a cor da amizade. Amarelo? Eu tento falar no fio do Murin e aí ele interrompe a ligação. Eu tento falar com ele, eu tento enxergar a linha dele nesse tom amarelo. Tipo assim, eu não vou mudar a trama, obviamente, que eu acho que ela é imutável. Uhum. Mas eu tento fazer com que pra mim ela fique amarela, sacou? Entendi, assim, entendi. Para os demais. O Celerin, opa, pessoal, tranquilo? E aí, Ariel? Tudo bom, Ariel? Bom. Beleza. Bom, me dá uns 5 minutinhos que eu tô pronto aqui, tá, já? Fica tranquilo. 5 minutinhos já. Tranquilo. Se ele... Por ser a Onix negra, o fio dela vai ser mais escuro. O Celerin, dragão azul. A Lisbeth, por ser uma Genase, uma cor mais dourada. Uhum. O Ariel, por ser o cara da floresta, verde. E o Theon, acho que uma cor mais tênue. Certo. Ok. Tá, você meio que marca ali, faz uma marca pessoal pra você identificar esses fios. E aí você sussurra a sua mensagem através da trama. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Ouvindo, sim. Você sussurra a sua mensagem a todos através da trama. E qual que é a mensagem que você manda para os seus companheiros? Pessoal, estou aqui... Eu não lembro o nome do lugar, já que ela falou, mas eu estou aqui. Dizendo que tá em Chute, né? Na Ilha dos Dinossauros. Terra dos Dinossauros. Sim, Terra dos Dinossauros. Certo. E pra gente se reunir pra conversar com eles. E. Pra uma possível aliança. Ok. Toff. Joga pra mim um teste. Não, você já jogou teste de intuição. Já jogou. Tá. Você sussurra essa mensagem através da trama. Quando você sussurra a mensagem através da trama, você percebe que algo deu errado. Porque a mensagem que você sussurra faz reverberar fios, mas não somente os fios que ligam e vão até os seus companheiros. Incontáveis outros fios começam a vibrar ali. Quando você percebe que praticamente toda a trama está vibrando e transmitindo a sua mensagem. O Di falou pro universo onde é que ele tá. É, eu acho que a mensagem que eu tentei enviar pros meus amigos foi pra mais gente, porque eu ouvi um monte de fio reverberando. Tem como parar isso? Ah, a propósito, a primeira vez que tentei contactar o Murray, eu encontrei um outro cara. Ele tem a pele cinza e as vestes que eu acredito que seja vermelho e amarelo, com um monte de rabisco na cara igual a Siri. Ah, é, vocês não sabem quem é Siri. Sim, nós sabemos. Ah, então, sabe que rabisco ela tem na cara? Sim. O cara tem isso aí no corpo inteiro, aparentemente. E não senti muita coisa, não. E também eu senti umas presenças muito poderosas ao lado dos meus amigos, menos do Murray. Devo me preocupar? Mexer com a trama é sempre perigoso. Da forma que você fez. Devemos nos preocupar, sim. Algo pode acontecer. Ficarei alerta. Observarei a trama a partir de agora. E aí, quando a Mistra fala isso pra você, Toff, você vê um facho de luz vindo na sua direção, assim, pairando ao seu redor. E aí vem um outro facho de luz, assim, de longe, pairando ao seu redor. Sai de trás de uma outra árvore ali, mais um facho de luz vem, paira ao seu redor. E aí você vai olhando ao redor, assim, quando você percebe, tem dezenas de esferas luminosas flutuantes orbitando você. Mas quando você fixa o olhar em uma dessas esferas, você não vê uma esfera de luz. Você vê uma pessoa. São almas, Toff. Você atraiu diversas almas, dezenas de almas ali, que estão ao seu redor. E aí? Isso veio através da trama? Ou vocês já estavam aqui? Sim. Você fala isso pra quem? Pro bichinho que tá orbitando. Isso veio através da trama ou vocês já estavam aqui? Ah, tá. Uma daquelas almas responde pra você. Você nos chamou. Você me chamou. Você me chamou. Eu vim, eu atendi o chamado. Você brilhou como um farol na escuridão. Eu estava perdida. E ouvi a sua voz. Me guie. Mostre o caminho. Vocês vieram de onde? Vocês morreram? Quando vocês falam vocês morreram, aquelas bolinhas começam a ficar agitadas e berrando e desesperadas, né, e gritando em agonia. A Chanté, ela chega perto de você, ela põe a mão no seu ombro assim, ela fala: os espíritos, você os atraiu, você atuou como um fio condutor, concentre-se, acalme-se e tente acalmá-los. Beleza, Lucas, vai lá. Ok, vou tentar me acalmar. Já fiz isso uma vez, já talvez isso dê certo de novo. Relaxem, pessoal. Isso é apenas uma passagem que todo mundo tem que passar. Felizmente, a vida ou o destino me colocou aqui para ajudá-los a ter o descanso ou a segunda vida que merecem. Guiá-los para a luz. Tá. Você concentra essa calma. Aquelas esferinhas, elas começam a ficar menos agitadas, mas continuam ali orbitando ao redor de você. E aí a Chanté, ela começa a conversar com você, a explicar para você sobre aquelas almas, que são almas perdidas, que não encontraram seu caminho para os mundos do além, e que elas precisam ser guiadas. E aí ela própria começa a meio que tocar cada uma daquelas almas e abrir uma passagem Abriu uma passagem, um túnel de luz que elas atravessam e vão para algum outro plano de existência. E fala para você, de alguma forma você está atraindo essas almas, veja, mais estão chegando. Isso é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. É, eu costumo falar pra mim mesmo que existe a vida, existe a morte e existe eu. Que de alguma forma está nesse meio. É, antes eu costumava servir de abrigo pra elas. Deixar que elas habitassem meu corpo. Mas isso saiu do meu controle. E de alguma forma, que eu não me lembro muito bem, aconteceu alguma coisa que fez com que eu parasse. É hora do latido. Eu posso tentar guiá-la? Eu já fiz isso uma vez. Acho que ainda lembro. Claro. Mas essa vez usou na trama. Faça. Vou ajudá-la. E aí quando você se concentra ali, né, com a ajuda das duas deusas, né, você começa a perceber os anseios de cada alma que está ali, meio que se você usasse, como se você usasse o olhar da penitência, você consegue enxergar, ter vislumbres do que aquelas pessoas foram em vida. E você sabe exatamente, de alguma forma, ali, como que direcioná-las para o local correto ao qual elas, teoricamente, pertencem. E quando você se concentra ali, Shantaya está te ajudando, Mister está te ajudando, e você se conecta com toda a trama, Toph, você consegue se conectar com incontáveis almas de incontáveis lugares. E cada vez que você sente essas almas, é como se você percebesse o local onde elas estão, o local para onde elas devem ir. E é como se você também as chamasse, como se você as atraísse, como se fosse um imã puxando o metal. Vai lá. E você começa a perceber almas vindo de outros mundos, de outros planos de existência, fazendo sua jornada até onde você está. Enquanto tudo isso acontece, o que vocês fazem quando ouvem a mensagem da Toph? O que vocês estão fazendo? Olha, eu acho que eu sou o único que tô aqui, né? É o que parece, Gui. Não, o Ariel também voltou, né? Ah, fui pegar água de novo. Bom, eu só... A primeira mensagem só eu respondo. Acho que não é necessário toda essa reunião, Top. As pessoas já estão bastante ocupadas com a data. Cortou, Gui. As pessoas estão bastante ocupadas e aí cortou depois. Aí eu falo então, mas eu espero conhecer os seus amigos em breve. E eu tava lá na torre, eu tava jantando, né? Jantando. E falando com o Bahamut. Especial. Falando com o Bahamut, né? Ele já não queria ir embora? Não. Na verdade, ele chega. Ah, achei que já tinha ido. Não. Na verdade, ele chega, Silerim. Quando ele chega, você sente novamente aquela imponência daquele deus dracônico, poderosíssimo. Certo? Só que assim, você sente que não te causa assim tanto deslumbramento, um choque assim tão grande quanto antes, quando vocês estavam em Monte Celeste. Não é como se o poder dele tivesse diminuído. mas é como se o seu poder tivesse levado, se aproximando do poder dele. Bahamut encara você, ele fala: você não deve confiar em Takizes. Então era você que estava me falando? Ah, sim. Sente-se, fique à vontade. Ele se transforma, tá? Você está vendo uma imagem dele, aquele dragão... Bahamut é platina, é. Dragão de platina. E aí ele se transforma numa forma que ele possa utilizar para sentar. Oh, caramba, vou voltar a espirrar. Ele, da mesma maneira que você, né? Ele assume a aparência de um ser humanoide. Deixa eu ver se consigo mandar essa aqui. Deixa eu mandar essa mensagem. Vou tomar uma aqui mais pequenininha. Tem uma versão maior aqui. Também é pequenininha. Ah, essa aqui tá boa. Aqui vai a imagem. Boa, Arian. Ok, a imagem não vai pra vocês. É um carai de asa mesmo. Mas eu acho que na outra sessão eu também não participei. Eu tô meio perdidinho no que tá acontecendo, hein? Relaxa, relaxa. Só vai acompanhando aí. Eu já vou pra você já. Tá todo já. Mundo separado. Então não aconteceu muita coisa assim pra você. Que delícia, todo mundo separado que ideia boa. O que foi? Adivinha quem que deu a ideia? Thierry. Não, o hóspede da casa mesmo. O Camunhão? Quem que é? É o Mister. E a gente aceitou de boa. Nossa, a gente é burro mesmo, né? O Bahamut vira esse cara aí, Celerim. Rodeado de passarinhos. Cala a boca! Esse é Bahamut. Ele se senta diante de você e se serve de um chá. E aí ele fala pra você: Celerim, você está bem diferente daquilo que eu conheci tempos atrás em Monte Celestia. Você está muito mudado. Seu poder se elevou exponencialmente. Cala a boca! Eu vou dar um mute aqui, vocês vão ficar surdos aí. Sim, aproveitei e abro a janela. Faísca! Quieto! Vem aqui! Quieto! O bicho é encrenqueiro. Eu sinto que o seu poder rivaliza com o de vários dos poderes de Toril e de outros mundos além. Mas ainda não se equipara ao poder de Takizes ou Tiamat. Em Kryn, ela é mais conhecida como Takizes, aqui como Tiamat. E ela possui outros nomes, assim como eu. Assim como você possui, não é verdade? Sim. É, algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Mas, que bom que podemos voltar a nos ver. E gostaria de agradecer pela ajuda que ele teve no, nos portais e nas provas lá em Celestia. Bem, era o mínimo que eu poderia fazer. Mas há algo mais que eu posso fazer. Você está despertando um poder gigantesco, numa velocidade igualmente grande. E para que você não se perca nesse poder, não perca sua própria essência, eu vou ensinar-lhe a natureza do que é ser divino. Você tem pouco tempo, eu sei. Mas no pouco tempo que você tem aqui, eu vou lhe ensinar como sentir, como contatar cada um dos seus súditos. Mas mais que isso, você aprenderá a sentir as criaturas que possuem a mesma essência que nós, independente de onde elas estejam. Interessante. Enquanto você se alimenta, eu vou lhe explicar o que você deve fazer. Ele começa a conversar com você. E ele explica alguma coisa meio parecida com isso que eu narrei da Pratoff, a respeito de trama e tudo mais. Tá? Diz que todos os seres estão interligados. Existe uma força que nos envolve, nos permeia, que mantém o universo unido. E aí ele começa a explicar pra você como sentir as criaturas da mesma natureza que vocês no meio dessa trama. Vai explicando pra você a respeito daqueles poderes divinos, né, aquilo que a gente já meio que conversou, e faz um teste com você. Ele fala pra você: dê-me suas mãos. Ok. Quando você dá suas mãos, ele as corta. Ele segura suas duas mãos, Celerin. E ele fala: você sente o meu corpo, sente a minha presença. Eu vou lhe explicar como expandir essa percepção. Concentre-se na sua essência. Como um deus de dragões. Como um dragão. Realmente. E expanda a sua percepção. E aí você faz um teste de percepção, Celerin. Percepção. Ou intuição, tá, o que você tiver maior. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? Então faz percepção. É. Deu 34. Bom. Ah, joga com vantagem. Joga outro dado aí. Tá, eu tenho... mais 14, então mais 27. Que porcaria. Tá. Você começa a sentir, Celerin, ao redor de você ali, e saber exatamente a localização de vários dragões que estão ao redor de você, escondidos em montanhas, em cavernas, embaixo da terra, voando. Você começa a sentir essa presença desses dragões. Inicialmente somente os azuis, mas depois você começa a sentir a presença de outros dragões. Bahamut fala para você: está sentindo-os? Tem pouco fraco a negação ainda. Ela irá se aprimorar com o tempo. Você pode contatá-lo se quiser. Converse com eles usando sua mente como se vocês estivessem no mesmo recinto. Pois, de certa forma, estão. Eu quero ver um dragão assim que tá um pouquinho mais distraído assim. Eu vou tentar só dar um sustinho nele, né? Tipo, oi, na mente dele. Certo. Você percebe um dragão? Um dragão de bronze. Ele tá distraído, se alimentando. Ele tá comendo. Parece que uma presa. Algum animal abatido. Essa é a impressão que você tem. Ele tá tranquilo ali comendo. Quando você... Opa, tudo bom? Ele se levanta assim. Olha ao redor. Quem disse isso? Não. Não foi nada, não. Foi só uma distração de um corpo caído. Ele olha pro cadáver que ele tá devorando. Você disse isso? Mas eu o matei. E ele cutuca a presa. Você interrompe a ligação. Ele cutuca a presa assim. É a última coisa que você vê. Celene, o que você percebe é o seguinte. Pouco a pouco, você vai expandindo essa sua conexão. Como se fosse de fato uma trama. Ligando você aos dragões espalhados pelo universo. Vai espalhando pelo universo todo. E você vai pouco a pouco sentindo presenças de dragões aqui e ali. E podendo inclusive se conectar com eles. E como eu falei pra você, você vai poder escolher poderes. Que mais você faz? E o que mais você gostaria de me ensinar? Já que está tão solícito hoje. Há muitas coisas a se aprender. Muitas coisas que você aprenderá com o tempo. Por si próprio. Mas o mais básico, o principal, eu já lhe ensinei. O que você deseja aprender no dia de hoje? Certo. Deixa eu só ver aqui se eu anotei em algum lugar da ficha que eu lembro que eu tinha os poderes que eu queria. tem aqui. Eu tava outro dia vendo a coleção daquela... Uma moça. Talvez você conheça, talvez não. Chamada Mortal é Vermelha. E lá eu vi uns registros bem interessantes. Sobre sangue dracônico. E eu tava pensando, sabe, eu sou um dragão, mas eu ainda não ajo totalmente como um... Aí eu pego uma agarra mesmo assim, aí eu me corto. Eu falo, olha, veja, não está se recuperando com o tempo. Eu entendo. Canalize o poder de seu sopro em direção ao local ferido e você verá ele se fechar quase que instantaneamente. Certo. Em off é um poder das divindades que é de regeneração. Eu saquei. Boa. Quando você se concentra, começa a faiscar ali onde você se cortou e vai fechando. Vai cauterizando. Boa, boa. Bom, Ele vai ensinando essas coisas pra você e você aprende esse poder da regeneração aí. Certo. Muito bom. Que é muito bom, por sinal, esse poder. Cortei um negocinho. Tava me incomodando. Bom, e ele fica ali enquanto você tá comendo, ele fica conversando ali com você um tempão. Lucas já voltou ainda não, né? Fica conversando com você um tempão, ensinando você, aí expandindo essa conexão sua e percebendo dragões cada vez mais distantes. Uhum. Tá? Com o passar do tempo vai expandindo isso daí pra além de Toril. E você começa a sentir dragões que estão fora. Você sente dragões no mundo que ele fala. Esse mundo é o mundo onde Takizis é muito venerada. É o mundo de Kryn. Um mundo dominado por dragões. Em off, pra quem não sabe, é o mundo de Dragonlance. Parece interessante esse lugar. Tem dragão talvez pra caralho. Talvez um pouco cansativo no começo, mas é só acostumar com eles. E você vai expandindo e vai sentindo dragão aqui, ali e colar, né? Cada vez mais longe, cada vez mais distante e com cada vez mais detalhes. Localização, peso, idade, né? Até vislumbres assim da mente de cada um deles. E Murin não tá, né? Lisbeth. Vamos falar com a Lisbeth agora. Você está aí, não está, Lisbeth? Estou aqui. Ok. Deixa eu falar. Você saiu para dar uma volta e pensar. Depois sim, daquele contato estranho com aquele homem que mais parecia um tarado, né? Sim. O que você faz? Eu pretendo voltar logo para a estadia, porque eu tô estranhando muito aquele rapaz. Por mais que ele me chame muita atenção pela doutrina dele e tal, eu ainda tenho muitas dúvidas. Então eu penso em voltar e tentar uma conversa com o Valkyrie. Ok. Entendi. Voltar pra estalagem, pra torre, né, você disse. Isso. Ok, você vai, chega na torre. Quando você chega na torre, você passa o primeiro andar ali, tá meio de boa. Você vê o Murin, ele é absorto. Ah não, o Murin não tá aí não, o Murin tá no último andar. Você espera um pouco. Então, o assistente do Elminster, ele recepciona você. Tá? Ele fala que os seus amigos eles estão no segundo andar se alimentando. E fala pra você, bem, fique à vontade. Muito obrigada. Acho que eu vou comer alguma coisa. E acho que eu vou ficar sozinha por alguns minutos depois. Está bem, como desejar. Ok. Você sobe pro segundo andar, tá uma mesa servida, uma mesa posta, tá o Celerim conversando com um sujeito estranho, cuja presença, cujo semblante, de alguma forma é familiar a você. Lembra muito esse cara que você encontrou lá no Templo da Fênix. Nossa. E ele te mata. Não, mentira. Uma musiquinha sinistra. Sim. Do nada surgiu. Celerim tá conversando com esse cara conforme você vai subindo a escada e vê assim os dois batendo papo ali. Eu passo por ali. O Celerim, ele tá comendo ou não? Tá só conversando. Tá conversando, tá comendo, né? E aí você vê que ele tá meio que ensinando alguma coisa pro Celerim. O Celerim ele fecha os olhos, se concentra, né? Durante algum tempo, fica absorto ali numa concentração, né? Não dão muita bola pra sua presença, não. Celerim, você faz alguma coisa quando a Lisbeth entra no recinto? Eu só fico observando a reação dela, só. Ok. Eu tô com reação, assim, a minha aparência é de surpresa. De, Quem é esse cara? Mas aí certo. Eu me aproximo. Uhum. E eu falo pra ele. Celerim. Lisbeth. Será que tem chá hoje? Com certeza. Quer jantar você mesmo? Vou me juntar a vocês, tudo bem? Ele olha pra você e sorri. Lisbeth, bom vê-la novamente. Lembra-se de mim? É o homem lá? É o homem. O cara dos passarinhos. Não é o cara da festa, não. Não. Então, isso que eu tava esperando. Peguei, galerinha, vertei, por mal. Beleza. É do mesmo plano, mas não é o cara da festa, não. Eu olho pra ele e falo. Então, eu tenho a impressão de que eu te conheço, mas não lembro de onde. Você esteve em meu palácio em Monte Celestia. Eu os transportei através das camadas. Lembra-se agora? Eu sou o Bahamut. Ah, lembrei, me lembrei. Lembro então, nada. Vai? Não lembro mesmo, não. Não, eu lembrei. Como vai? Na verdade, pera um pouquinho. Falando besteira, ele não encontrou a Lisbeth. Vocês estão procurando a Lisbeth, né? É, a Lisbeth era a única que não tava lá. Não, peraí. Eu não lembro se nesse momento a Lisbeth já tava com vocês ou se ainda não. Não, acho que não tava. Não lembro também. Eu não lembro se vocês já tinham pego a Lisbeth falsa. Se ele encontrou a Lisbeth, ele encontrou com a falsa Lisbeth. Na verdade, então. Eu acho que ela tava ainda, porque ela sumiu quando o cara deu o portal, o mago. E acho que foi numa camada na frente. Não, vocês entraram e vocês foram perseguindo os caras que tinham raptado ela pelo Monte Celestia. Aí ela vocês depois tinham que ir embora. Nós perdemos ela lá na cidadezinha lá da Dama da Sigil. Insígio, é. Insígio. Agora eu não lembro mais se ela tava ou não com vocês na época que vocês passaram pelo palácio dele. Caramba. Bom. Se ela não lembra, dá como se ela não tivesse, já que ela não lembra. Enfim. Olá, sente-se. Coma conosco. Tudo bem, como vai? Muito bem. Eu estendo a mão assim pra fazer tipo um cumprimento, sabe? Certo. E ele me cumprimenta com a mão? Com a mão? Não. Ele faz um gesto assim pra você e junta o punho cerrado numa mão espalmada e curva a cabeça na sua direção. E aí eu faço um joinha assim e sinto. Ok. Eu atrapalhava alguma coisa? Não. Só estávamos agora conversando sobre a escuridão. Qual delas você fala? A do céu, Ami. Ah. Sim, é escuro, né? É. Mas diga, como foi a sua viagem pela cidade? Olha, na verdade eu fui parar num templo ali pra frente. Um templo bem alto. Depois eu te mostro onde fica. E ali parece que tem muitos clérigos. E eu me interessei pela doutrina deles, achei muito interessante. É extremamente parecida com a de Valcária. Faz sentido. Isso é várias religiões tentam adaptar o mesmo método, mas com nomenclaturas diferentes. você ainda vai encontrar muitas valcárias por aí. Então, o pior é que, tipo assim, eu nunca tinha notado isso em outra matéria. Por exemplo, o próprio Deus deles estava presente. É. Ele conversou comigo pessoalmente. Eu muito humano parecido. Parece que os deuses gostaram da nossa presença aqui. Você não foi a única. Por quê? O que houve com você? Comigo nada, mas... Você chegou a ouvir a mensagem da Tó? Ah, sim, cheguei. Na verdade, eu cheguei a ouvir até um barulho. Há um bom tempinho atrás. É, isso eu já não sei se foi ela. Ainda não tenho certeza. Mas... Parece que os deuses vieram até a nossa presença aqui em Fyron. Estão bastante intrigados. Nossa. Isso daí me assusta um pouco, porque... Qual será o nível do nosso poder aqui nesse lugar? Porque se todo mundo está tão envolvido, me assusta o que eles estão tramando. O Bahamut, ele vira pra você. Tem alguma coisa pra gente. O Bahamut, ele vira pra você e ele fala: o poder de vocês está entre os maiores que esse mundo já conheceu. Mas possuir poder não significa saber usá-lo. Então não se engane. É Lisbeth, não? Sim, isso, Lisbeth. Você não, é? Eu sou Bahamut, deus dos dragões metálicos. Você não me conheceu, mas seus amigos passaram pelo meu palácio quando estavam buscando resgatá-la. O poder de vocês está entre os maiores que esse mundo já conheceu. E chama muita atenção, inclusive dos deuses daqui. Pois o poder de vocês rivaliza com os poderes deles. De alguma forma que eu não sei explicar ainda, me parece que os deuses do seu mundo são incomensuravelmente mais poderosos do que os deuses de outros mundos. Talvez por eles terem sido criados por aquilo que vocês chamam de o nada. O vazio. O poder deles é imenso. Ouso dizer que o deus dos dragões de seu mundo é infinitamente mais poderoso do que eu mesmo. Então um poder como o de vocês, nesse local, é como um farol iluminando um túnel. Isso atrai a atenção de todos. Como seu amigo aqui que atraiu a atenção da deusa maligna dos dragões cromáticos. Seus companheiros também devem ter chamado a atenção de outros deuses. Pelerim, isso... como você fez isso? Por incrível que pareça, nada. Foi ela que veio correndo até aqui. E eu esqueci de falar, assim que ele fala que ele é o deus dos dragões, o braço da Lisbeth se arrepia inteirinho. Por estar numa presença, assim, tipo, vida, né? Sim. E se ele considera que o nosso poder é muito superior, meu Deus, que vantagem, né? Falando em off, os deuses de Faeron, eles têm ficha. Se tem ficha, dá pra matar. Os deuses de Arton não tem ficha. Bora matar uns caras aí então. Ô louco! Tia depois... Mate tem ficha também. Só que dá 3 baforadas por turno. É verdade. É pesado essa aí. Você fica com a Tia Mate. É asma isso. A Tia Mate a gente não precisa. Deixa ela lá no posto dela. É asma. Deixa ela lá. Sim, vocês chamaram a atenção, Lisbeth. Quanto mais vocês ganham poder, mais atenção vocês chamam. Só por estar presente aqui, porque isso é um pouco assustador. Será que a nossa aura é visível para todos? Para aqueles que sabem enxergá-las, sim. Nossa, isso é extremamente perigoso. Sim. Estamos acostumados a andar sempre disfarçados ou sobre alguma coisa no rosto para que não sejamos reconhecidos. Não gosto muito da ideia de ser reconhecida por poder. Ah, mesmo? Oi? Lembro que uma vez você entrou no, numa igreja aí em Valcária e gostou da sensação de chamar a atenção dos seguidores da sua deusa. Aqueles eram outros tempos, Celerim. Depois de todas as coisas que andam acontecendo, não sei se a minha presença deve ser notada. Ainda mais com uma outra parte de mim por aí. Entendo. Você tem receio. Mas todo mundo gosta de reconhecimento. Isso é inegável. Mas é prudente também não se exibir muito por aí. Sim, acho que é melhor. Mas é bom ter aliados também. Eu acho que pode ser que isso, de certa forma, pode ser que ajude. Pois precisamos de aliados. São sempre bem-vindos. Porém, os riscos são maiores, né? Uhum. Bom, e aí? O que, que você vai fazer, Lisbeth? Bom, bora comer. Eu vou tomar um chá. Uhum. E vou subir para o quarto. Ok. E vocês conversem à vontade. Prometo não interromper mais. Que isso. Foi uma honra ter ela sentada aqui. Temos que passar o tempo de alguma forma enquanto nossos amigos estão conhecendo o mundo. E o homem assim com uma cara tipo meio que de desprezo. Chega a ser estranho ter um tempo pra descansar, não é? Parece que a gente quase nunca tem tempo pra fazer isso. É mais desafiador descansar do que estar em luta. Tempos de necessidade requerem medidas desesperadas. Sim, isso é verdade. Bom, fique à vontade. Se precisar conversar comigo, eu estarei logo acima. Certo. Bom descanso, Lisbeth. Obrigada. Beleza, a Lisbeth vai descansar, então. E aí, quando você vai subindo, você vai chegando lá em cima, você vai se surpreender com o que você vai encontrar. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Ciri, você tá fazendo o que, Ciri? Conversando com Celune, com Elminster. Sim, tô em altos papos. A Lustriel, né? A Celune, ela fala pra você. Você, pelo que é o Mister, compartilhou conosco. Você... Ele olha assim pra você. Chacoalha a cabeça. Shiu! Cala a boca. Pelo que o Mister compartilhou conosco, você... Pera aí, não tem jeito. Deixa eu mutar aqui. É a rebelião dos cachorros. Fica só aqueles lá, segura a hora que ele vai falar. Ele vai falar o cachorro lá. Sintonizado. Para de jogar mola no cachorro, caralho. Depois ele vai ficar querendo catar isso aí e eu quero ver. Não, ele corre disso aqui. Engraçado que ele pula pra trás e depois late em mim. Bom, calmou. Silune fala, bom, de acordo com o que o Mister nos compartilhou conosco, você abriga todos aqueles que são tocados pela lua, independente de quem sejam. Você promove a aceitação e a tolerância. Pelo amor de Deus! É algo que eu prego. Pelo amor de Deus! Pense que você é gente boa, além de bonito. O quê? Pense que você é gente boa, além de bonita. Ah, obrigada. Bem, eu gostaria de conversar mais com você. Manter contato com você. Seria uma honra. Existem muitas criaturas que precisam de abrigo. Eu acho que eu tenho um local adequado. Sim, eu sei. Eu sei. Tudo aquilo que minha face toca, eu consigo perceber. E eu consigo sentir. E eu vejo muitas criaturas como as que você guarda, sofrendo pelo mundo. Criaturas que vivem nas trevas, que não são tocadas pela luz. Cala a boca! Cala a boca, eu vou te acertar! Eu ficaria muito feliz em poder ajudar. E eu ficaria muito feliz se você os ajudasse. Teme sua mão. Aqui está. Aqui está. Ela toca sua mão. Uhum. E ela fala, feche os olhos. Uhum. Olhe através do olho da lua. E como eu faço isso? Concentre-se, eu lhe mostrarei como. Ok. Joga percepção. E joga intuição também. Percepção vai ter 2 a mais do que aparecer aí. Ok. Tem que eu achar ela. Briga de dragão não se mete o dedão. Siri. Oi. Ela fala pra você, olhe pelo olho da lua. Uhum. Aí você fecha os olhos, ela vai sussurrando na sua mente. Como se fossem versos mágicos. E sua mente ela vai se expandindo. E aí você começa a ver a face da lua brilhante, iluminando você, iluminando o mundo abaixo dela. E você começa a expandir a sua percepção, olhando através daquele olho da lua. Mas você vê algo mais, você vê um outro, uma outra esfera boiando no universo e tocando o tambor. Você vê uma outra esfera boiando no universo, iluminada pela lua também. Você, curiosa como é, sente aquele desejo assim, de dar uma espiadela. Quando você dá aquela espiadela, você perde as estribeiras. Com esses parcos 31 de intuição. E aí você... não vê, não faz o que Selune pediu. Você não olha pelo olho da lua. Você olha através dos olhos das luas. Você vê a lua de Toril iluminando o planeta. Mas você vê uma outra lua num outro lugar iluminando. E você vê criaturas. Você vê uma outra lua em outro local iluminando o que talvez tenha sido um planeta, mas que agora é só uma espécie de um asteroide boiando no espaço. Cheio de criaturas assustadas, olhando esperançosos para a lua. Selune, ela solta sua mão, ela fala para você, você perde essa conexão, ela... ah, o que você fez? O que você mandou. Sua mente viajou para além de onde eu disse. Você disse para olhar para a lua, só não disse qual. Você se conectou com outros planos, com outros mundos. Desculpa, caiu um tibar aqui. Você foi muito além de onde eu disse para você ir. Eu sou uma pessoa que não consegue seguir muitas regras, então... às vezes acontece. Bem. Você entendeu o que eu disse? Entendi. Na base, sim. Você será a minha enviada. Então, minha escolhida. Eu tenho diversos escolhidos aqui em Toril. Mas você será a primeira escolhida de Selune fora de Toril. E onde quer que haja uma lua, nós poderemos nos comunicar. Será divertido. Eu não sei se divertido é exatamente a palavra, mas... de qualquer forma será interessante. E você irá nos ajudar? De que forma eu posso, você quer que eu ajude? Ah, tem a básica na batalha final, a hora que a gente for pra lá, né? Sim, com certeza. Mas eu preciso tirar um peso de mim. Diga. Eu não sei se você vai poder me ajudar, se o Almister pode me ajudar, embora a gente já tenha falado com ele. Mas a gente não pediu outra opção. Eu e meus amigos estamos sobre o efeito da maldição do zumbi, alguma coisa assim que tem na quinta camada do abismo. Quando você passa por lá, você toma uma dose de tapa na cara. Maldição da múmia. Isso, da múmia. É, só errei um morto-vivo. E nos disseram que o veneno da Loth era o único ingrediente para fazer um antídoto. Certo. Eu quero saber se isso é verdade. E eu quero saber se tem outro meio. Porque eu não quero dar o veneno da Loth que eu tenho para quem me pediu. Pergunta filha da puta, hein? Quem mandou você me dar um deus aí? Caralho! Caralho, Marquinho! Esse bode do bom! Filha da mãe! Tá, Selune, ela fala assim pra você. Veneno de Loth. Deixe-me ver. Você tá com você? Eu não lembro se tá comigo mesmo. Não, não tá com você. Tinha ficado com o Griel. O Griel? É. Tá com um amigo meu. Na verdade, não. Ele tá comigo? Na verdade, não. O veneno de Loth. É. Vocês levaram pro Elminster, né? É, tava. A gente o Elminster fez já lá, tava extraindo, é. Tava comigo e entreguei pro Elminster. E depois que a gente fez o negócio pra fazer ele virar. Quem extraiu. Líquido. Quando extraiu da adaga e virou líquido. Não lembro com quem ficou. Ninguém lembra, pelo jeito. Tá, vou jogar um D6 aqui. Joga um D6, cai em mim, negão. Que isso? D6. Vai cair com mais um próprio. É, ver. Se ele. Ah, se ele. Caiu comigo. Com você mesmo. Ótimo. Está aí com você? Posso, então. Opa. Selena, ela pega, ela olha assim. Os olhos dela se tornam opacos, como se fosse o brilho da própria lua. Ela devolve pra você. Sim, este é de fato o veneno de Loth. Sim. Ter conseguido isso foi uma façanha incomparável. Esse é um vocês... dos motivos por qual eu não quero entregar. Vocês realmente são incríveis. Sortudos, sortudos. Quanto à cura pro mal que os aflige, eu pesquisarei se é o único meio. Você consegue responder em até a gente ir embora? Dê-me algumas horas. Com certeza. E eu lhes responderei, então. A próxima lua cheia. A próxima lua cheia. A próxima lua cheia. É isso aí. Boa. E ela fala, bem, irei pesquisar então isso. Encontrar essa informação pra vocês. Ok, eu agradeço. E é... desaparece. Até breve. Beleza. Quando precisar falar comigo, sabe onde me encontrar. Você também. E ela some. Aí eu viro o Palmice aí. E aí, bora ver quem bebe mais? O Mister, ele olha e fala, eu já fui bom nisso, mas já estou bem velho e calejado, mas acho que eu aguento algumas doses. Vambora. Você não desistiu de roubar o grimório do cara, velho. E ele começa a beber com você ali. Beleza. Ok. Quanto isso? Lá na florestinha. No lustre do castelo. No lustre do castelo. Eu falar isso, Carpes. Eu não tenho noção. Grial. Depois que vocês chegaram e conversaram com o Elminster, contaram toda a história de vocês pra ele, né? E ele concordou em ajudar e disponibilizou a runa da compreensão pra vocês. E ensinou vocês a canalizar o poder das runas, a sintonizar com as runas pra... converter o poder delas em magias de baixo nível, né? Cada um foi fazer uma coisa, foi dar um rolê por aí. E aí o Elminster disse que vocês podiam ficar na torre ali à vontade, né? Ou ir pra outro lugar. E aí ele disse pro Drizzt: Drizzt, o que acha de levar o nosso amigo Griel até Cormantor, até Mithdranor, pra que ele possa passar um tempo em contato com sua própria raça. E aí o Drizzt falou, legal, bora lá. Well, esse lugar é o que mesmo? Hã? Esse lugar é o que mesmo? Bom, o Elminster ele abre um portal, vocês atravessam, e aí você tá numa gigantesca floresta que envolve as ruínas de uma cidade élfica. Abandonada. Ui, o Drizzt, ele fala pra você. Tome cuidado, meu caro. Você está na floresta de Cormantor. Aqui são as ruínas da mítica Mithdranor. Antiga, o antigo reino dos elfos. Eles se mudaram há muito para um conjunto de ilhas, um arquipélago chamado Encontro Eterno. Evermith no inglês. E com a saída deles... aqueles do meu povo voltaram a frequentar a superfície e a praticar as suas maldades. Então tome cuidado. Mas eu acredito que neste local aqui você estará seguro Pelo menos por algumas horas, até o momento de partirem. Eu já puxo o arco só por precaução e já... Mãe, fica atenta aí. Não vou baixar a guarda, não. Mãe, fica atenta aí. Que folgado. É, quatro anos. Ok. E aí ele fala, bem, agora eu vou levar a criança... Ela não é uma criança, apesar de se portar como tal. Vou levar a sua amiga Toph até o velho crânio, como sugeriu Elminster. Se precisar de qualquer coisa, basta gritar o nome dele. Aquela raposa velha está observando tudo. Ok. Até breve. Até breve. E ele atravessa o portal. É a excursão da escola? É a excursão da escola. Ele atravessa o portal de volta e desaparece. Tô sozinho. Não. Não tá sozinho. Você tá lá quietinho, de boa, aquela floresta linda, maravilhosa. Tá? Com o arco na mão, meio atento. Quando você tá fazendo um reconhecimento local. Você sente uma anomalia eletromagnética muito grande, vindo de muitas léguas ao sul. Isso é algo que dura uma fração de tempo. É breve, tá? Mas isso chama a sua atenção. E aí você sente que você não está sozinho. Tem gente andando aí com você. Ah, Jeff, eu vou tocando em todas as árvores, viu? Palhaço! Não, tô falando seríssimo. Seu tarado por árvores nojento. Pra depois eu poder voltar aqui se eu precisar também. Ok. Ok. Tá. Cadê? Perdi. Achei. Achei o cidadão. Tá aqui. Você escuta o trotar de cascos suaves e tranquilos de um cavalo que caminha despreocupadamente se aproximando de você. O que você faz? Eu fico meio de chaladinho, escondidinho. Eu vou dar uma observada e ver o que é isso, tentar chegar perto para identificar o que é esse cavalo, o que tá fazendo. Ok, você fica escondidinho ali, de chaladinho. E aí você escuta uma voz bela, feminina. Uma voz afinada, como a voz de um cantor, dizendo pra você. Até que você se esconde bem. Ah, obrigado. Mas eu ainda sinto sua presença. É o cavalo que tá falando comigo? Não. Você dá uma olhadinha assim? Com certeza, né? Quando você dá uma olhadinha, você vê uma elfa. Loura. Roupas de tecido e couro verde e marrom montada em um unicórnio. Ai, que fofo. Que fofo. Ela eu vou tem... sair do esconderijo. Ok, você vai sair do esconderijo, toma uma flechada na cabeça e morre. Brincadeira. Só tenta. Você sai do seu esconderijo, você vê ela montada no unicórnio. Ela olha pra você. Você se esconde bem, mas não tão bem assim. Posso lhe ensinar uma coisa ou outra. Ah, é? Interessante. Como é seu nome? Griel. E o seu? Como? Griel. Ah. Eu sou Mailiki. Mailiki? É. Sou uma caçadora também. Assim como você. Já sei algumas coisas sobre você. Ah, é? Sim. O mago do Vale das Sombras compartilhou as informações com algumas pessoas. Entendi. Fofoqueiro além de espião, então. Entendi. Pensei. Mamãe escutou. Vou falar em voz alta isso, enquanto ela tá falando. Ok. As imagens nunca vão. As imagens nunca vão. Por que esse Roll20 é chato? Bom. Hein, Gabriel? Oi. Ela acha que o Alminster é mais fofoqueiro ainda. Ela desmonta do unicórnio. Tá? Mas só se eu mostrar a imagem aqui pra você. Tá vendo ela aí? Peraí que eu tenho que mudar de arma. Ah, opa. Tô vendo. Essa moçoila aqui. Ela desmonta do unicórnio e você percebe que ela vai pisando e não vai deixando qualquer rastro. Caralho, tem um medicamento, acho que russo, que chama Maeliki. Meu Deus. Será que serve pra quem? Não faço ideia, cara. Acho que eu não quero saber, mas eu já cliquei. Pra mim tá uma de Viagra isso aí. Que loucura. Bom, enfim. Ela chega perto de você, né? Começa a conversar com você. E ela fala: sou uma caçadora. Sou um... Na verdade, a senhora da floresta. E eu guio os caçadores para que eles abatam. Agora que eu faço a senhora da floresta, Jeff, eu faço uma reverência. Ok. Para que eles abatam aqueles que perturbam o equilíbrio na floresta. Então eu tenho que matar alguém, é isso? Eu espero que não. Eu também. Mas a tarefa que você e seus amigos carregam em seus ombros é extremamente importante. Por isso eu estou aqui. É nada, né? Eu vim pra ver o quão bom você é. E ensinar um ou outro truquezinho que eu possua. Vamos lá então, como você quer me testar? Dispare uma flecha ali. Ela aponta uma rocha. Você quer precisão ou você quer potência? Precisão. Sim, beleza, então vou jogar assim o sharpshooter. Palhaço. Tá, a pedra é não favorito, né? Meu inimigo favorito são pedras. Pera aí que é... De crack. Morre, cracudo. Morre, cracudo. Acho que é essa aqui. Isso. É, foi meio podre, né? Foi. Você dispara. Na hora que você dispara a sua flecha, né? Ela pega o arco dela, dispara uma flecha, ricocheia na pedra e vara a sua flecha no meio. Ah, joguei uma de novo na flecha dela agora, então. Palhaço. Nossa, melhorou um. Melhorou um, beleza. Ela dispara outra. Ricochetei e fura sua flecha. Ah, não. Se não for agora, eu vou ter que apelar. Ela fala: você está nervoso, está cansado. Se acalme. Antes que você acabe disparando flechas por toda a floresta e perfurando todas as árvores. E eu não gostaria que isso acontecesse. E o Jeff, eu viro a cabeça assim pra ela, fecho meus olhos, começo a respirar. Uhum. Começo a puxar assim a flecha sem mirar porra nenhuma. E ok. Vou disparar. E acredito, porque eu não tô vendo meu alvo em desvantagem, correto? É. Então eu vou usar, como é que chama? Luck, e vou jogar 3 dados pra ficar com uma super vantagem. Respira, agora... concentração total. Respiração do ar, primeiro catar combo infinito. Além disso, Jeff, eu quero só saber, a gente fez um descanso longo ou não? Sim. Tá, então eu vou querer vários usar o preso extraordinário. Eu vou querer usar o preso extraordinária. Ok. Eu tenho que fazer um teste. Mesmo, hein? Eu tenho que usar o teste de sabedoria. Quer apelar? Cadê o meu... Peraí que tem que achar minha ficha. Não gosto de ser humilhado por alguém. Fica... Tem que jogar agora sabedoria, dificuldade é 31. Passei. Então Eu somo mais 31, eu tirei 72 agora. Já. Ok, você dispara sua flecha, ela ricocheteia na pedra. A pedra racha no meio. E os estilhaços da pedra perfuram as flechas que ela tinha disparado nas suas flechas. É, eu acho que tô entendendo o que você quer dizer agora. Ela olha pra você e fala, muito bem. Muito bem. Mas você estragou um pouquinho as árvores. E aí vocês escutam uma voz masculina, uma voz grave, né? Um elfo. Atrás de vocês dois, Griel. Que você não tinha percebido. E ele fala, realmente, eu sou o senhor dessa floresta. Apesar de que meu povo há muito não habita mais aqui. E eu não gostaria que você a danificasse, Griel. Mas não foi nem minha intenção, só joguei a flecha. Tipo. Agora em Yon, né? Me perdoe, eu tava aqui conversando com a... Esse elfo aqui do meio. Esse elfo do meio aí, tá? Diante de você. Que elfo do meio, meu Deus do céu? Ah, peraí. Qual é o nome dele que ele falou? Ele não falou. Ah. E qual seria o seu nome? Eu sou Corellon Laretian. Sou o pai de todos os elfos. Bom, já que estamos aqui, você não pode então me ensinar como corrigir o problema? Eu sou o primeiro dos Seldarine e o rei de Arvandor. Você já passou por lá. Eu senti a sua presença. Mais fraca do que agora, mas eu a senti. Não lembro desses lugares. O que você perguntou, Griel? Eu falei pra ele que não era minha intenção causar o dano à floresta e se ele não poderia me ensinar alguma forma de reparar o problema. Sim. Há uma forma de controlar os seus ataques e fazer com que eles sejam mais precisos. Nós lhe ensinaremos. Maeliki é perita nisso. Você vê que ela faz uma reverência a ele. Eu lhe ensinarei outra coisa. Eu percebo que você tem uma aura diferente. Você é um escolhido, não? É o que dizem, né? Eu acho que só quando nós completarmos o nosso destino a gente pode dizer que somos realmente os escolhidos. Quem governa os elfos em seu mundo? Glorin. Pera. Pelo menos isso antes do mundo desaparecer, né? Você conseguiria contatá-la? Conseguiria? Jeff? Não sei. Não, não. Vocês estão tentando contato com os deuses e não estão conseguindo. Não, não conseguiria. Não estou conseguindo contatar meus deuses do meu plano. Quando você fortalecer a conexão que tem com sua deusa, talvez você consiga contatá-la. Mas você deve fortalecer também a conexão com sua raça. E a Maeliki, ela fala assim, você consegue perceber as ameaças que estão ao nosso redor, não consegue? Tudo que for inimigo favorito meu, eu vou contabilizando, Jeff. Ok. Você vai... Tudo que é humanoide, monstruosidade, essas coisas. Passando pra eles tudo, né? E aí o Corellon, ele fala, Maeliki lhe ensinará como aprimorar isso. Olha, e eu lhe ensinarei como estabelecer uma conexão não apenas com inimigos, mas também com amigos. Pois pode ser que vocês precisem na missão que vocês têm que cumprir. Sim. Sente-se comigo. Vamos meditar na floresta. Será deixe um que prazer. O vento bata em sua face, em seus cabelos, e que ele traga até você o aroma das flores, das árvores e dos seus aliados. Beleza, eu viro assim para o arco, vê se não se afasta muito, tá? Solta minha mãe e vou lá meditar. Vê se não se afasta muito. É, que engraçado. Tem que falar, vai aqui, né? Que engraçado. Eu lembro que ela é meio burrinha, né? Isso aí foi culpa sua. Não, foi os dados. Dados não é culpa do jogador. Dados é dados. É culpa do jogador que escolheu o dado. É culpa do jogador também, não quer saber. Caralho. Bom, Griel. Ele senta com você. Vocês começam a meditar. E aí vem aquele vento gostoso batendo em você. Faz conexão com você, com a runa do ar, né, que tá com você já faz um bom tempo. Tudo. Você tem uma conexão mágica com o ar. Você sente os espíritos do vento ali. E aí você começa a sentir aromas que você nunca havia sentido antes. Tá? Sua percepção, seu olfato vão se apurando cada vez mais. Não, ninguém quer ser a Toph, fica quietinha. Eu nem abri a boca. Ah, mas nem precisa. Pensou, né? E aí, Griel? Ele fala pra você. Concentre seus amigos, concentre-se em seus aliados. Concentre-se em sua raça, nos elfos. Beleza, vou começar a me concentrar primeiro no Solerinho, então. É meio okay. Elfo, mas é elfo ainda, né? É, mais ou menos, joga percepção. Sou mais perto de elfo que tem um grupo do que qualquer outro. É, menos, mais ou quase menos. Nada. Percepção. Ah, tomar no cu. Que vamos bosta, hein? Né? Mas que lixão, vai, então. Que lixão. Percepção. Aí, agora foi. Tá, você consegue sentir a presença do Silerim. Você sente como se fosse um cheiro característico do Silerim. Você consegue determinar a direção disso. Ele explica pra você que existe uma cheiro de cu. Você sente o cheiro do seu elfo. Não, Jeff, eu vou sentir cheiro, eu tô buscando cheiro de ozônio. Certo. Você sente um cheiro característico dele. É como se existisse uma linha que ligasse você a esse aroma que emana do Silerim. E aí os dois deuses. É linha da abertura. Os dois deuses explicam pra você que existe uma conexão. Existe uma trama. Como se fosse uma trama mágica realmente. Que conecta todo o universo. Como se fossem super cordas que conectassem toda a existência. E eles vão pouco a pouco ensinando você a tocar tenuemente essa trama e identificar onde está cada um dos elfos que existe no multiverso. Sua percepção começa a poucas léguas, mas você percebe que vai se expandindo. Cada presença chega para você na forma de um aroma. O Jeff, assim que eu comecei a sentir expandindo, eu já dentro do que gritaria. Eu vou buscar um cheiro característico já. Que cheiro característico? Vou buscar o cheiro do Lindir. Ah, o cheiro do Lindir? Mas o Lindir não estava em seu plano? Então, mas isso de algum lugar vai chegar, né? Sei lá. Ou no Mas o seu plano não estava bloqueado? Fora da linha do tempo? Ele não estava no vazio entre os planos? Tá, igual a VT, então ele tá em todo o tempo também. Se ele tá fora do tempo, ele tá em todo o tempo. Ok, com esse valorzinho vagabundo aí, você não consegue sentir o cheiro do Lindir. Ah, então eu vou tentar de novo. Então tenta de novo. Vou usar meu hero point aqui. Se você tirar um crítico, você vai sentir o cheiro do Lindir. Não, vou usar meu hero point aqui, Jeff. Eu tiro o meu que eu não consigo tirar aqui. É, eu vou usar de novo presa extraordinária. Ah, vou sentir essa porra, mas então eu vou sentir essa porra, sabe isso? Puta que pariu, vou usar Luck. Quanto que deu agora? Ah, tomar no cu. Falei. É, você não sente assim, o cheiro do Lindir, sinto muito. É, que sério. Os dados não estão no meu lado hoje, não sente muito, nem ele. Eu tirei 1 e 2. Que beleza, hein? Né? Ok, Griel, você não sente o cheiro do Lindir, mas você sente um outro cheiro. Eita. Você detecta uma presença. Uma presença familiar. É alguém que você conhece. Você sente uma presença familiar. Não está muito distante, está até que relativamente próximo. E você sente essa presença E quando você sente aqui, você fala, caramba, conheço essa pessoa. Conheço essa pessoa, joga intuição. Vamos lá, intuição. Ok. Griel, você se lembra? É um amigo seu. Eita. Um conhecido de Lenore. Que incrivelmente está aí perto. Quem? O nome dele é Nirvar. O nome dele é T-War Iron Fist. Elfo, né? Nirvar é o nome dele. Ele era um navegante em Lenoren. Ele fazia comércio com os reinos do norte para prover abastecimento para Lenoren. Nossa, tá muito de casa, hein? E ele atuou junto com o líder dos patrulheiros que treinou você, o seu tutor, seu mentor. Eita. Era um amigo seu. É um Ele amigo tá perto? Seu, né? Tá perto. Mas eu tô meditando com o deusinho aqui, né? Aham. Uhum. Meditando com o deusinho. O que, que você faz? Eu viro pra ele e falo. Eu acabei de sentir a presença de um amigo que eu não vejo há muito tempo. Corilão olha pra você. Seu poder está se expandindo, então. O intuito é justamente esse. Sentir os amigos e poder contatá-los para que eles possam vir em seu auxílio. Tente chamá-lo. É isso que eu ia perguntar. Como que eu posso contatá-lo? Envie seus pensamentos para ele. Então eu vou começar a pensar no nele lá. Nir no Matotep. Nir no Matotep. Que Nir no Matotep? Qual que é o nome? Nirvar? Nirvar. Nirvar. Começa a mentalizar Nirvar, começa a pensar no cheiro dele, lembrado de como que ele era e tento me comunicar. Nirvar, tô tempo. Ok. Griel, você manda os pensamentos pra ele, tá? Chamando o nome dele. E aí você percebe que ele responde. E ele Nirvar? Manda uma resposta pra você. Quem é? Griel. Griel? De Lenoren. Dos patrulheiros. Lenoren, patrulheiros. Onde você está? Estou perto de você, pelo que eu percebi. O que você faz aqui tão longe do nosso plano? Eu estou procurando. O que ou quem? Me ajude. O que você precisa? Me guie até onde você está. Ok. Eu vou... Jeff, ele tá a que distância? Ele tá fora do planeta, Griel. Muito, muito longe? Ah, um pouquinho longe. Eu falo pra ele, você consegue se teleportar? Como que você conseguiria... Você tem algum meio de deslocamento? Você está em outro planeta. Mostra o lugar pra mim. Eu vou mentalizar e tentar passar a imagem de onde eu tô pra ele. Ok, você mentaliza a floresta, tudo ali, manda a imagem pra ele. Sei onde você está. Você está onde eu preciso ir. Irei até aí. Chegarei em uma hora. É tão normal, Jeff? Assim que ele era assim em Lenore também? Falava assim desse jeito, qualquer. O Griel, ele tá meio confuso, você percebe. Tá estranha a voz dele, tá meio catatônico, como se estivesse confuso. Então. Tá diferente mesmo, então. Não era assim. Tá, mesmo. tá diferente. Olha a merda acontecendo. Eu vou tentar sentir os porquinhos do ar, Jeff, pra sentir se eu tô vindo perigo. Joga o seu teste aí, então, dos porquinhos do ar. Quanto você... Passou? A dificuldade é 20, eu tenho mais 30. Não, mas você tirou um lixão aí. Tá uma maravilha esses dados hoje, hein? Tá, puta que pariu, né? Vamos voltar pro presencial pra usar os dados de novo físico, porque tá saindo fodendo. Não tem mojo esses dados. Puxa, a cartinha de falha é crítica ou não? Puxa. Só pra gente ver. Não sei se teria alguma influência. Muito vamos difícil. Ver. Tipo, seu amigo elfo morreu. Sua arma se quebra. Eu acho que nada, porque eu não fiz um ataque de nada, né? Não sei, ah, não, você quebrou um osso, isso é legal. Do Cox vai ficar muito meditando. Ok, ele fala pra você. Chegar aí perdeu um item. Em menos de uma hora. Okay. E aí, quebra essa conexão. Corilão. Aham. Fala. Eu viro pro Deus na minha frente e falo, ele estava diferente? Agora ele parecia meio confuso. Confuso? É, ele disse que estava procurando exatamente o lugar que eu estou. Que ele estava procurando essa floresta. O que será que aconteceu aí, né? Ele disse que chegaria aqui em uma hora. Concentre-se novamente nele. Vou lhe ensinar uma outra coisa. Começa a me concentrar. Você agora não apenas saberá onde estão inimigos, quantidade e localização, mas também saberá dos seus aliados, quantidade e localização e o estado deles. Isso vai demorar um pouco, como é a primeira vez, mas eu vou lhe ajudar. E ele... Okay. Fica ali concentrado com você, te ensinando como perceber o estado mental, físico, psicológico do cara. Beleza. Tá, só vai jogar um teste de intuição pra aprender essa habilidade. Acho que agora é um bom momento pra você tirar um valor alto. Ok, melhorou. Beleza, depois de algum tempo você consegue realmente saber qual que é o estado do cara. Enquanto isso, no lustre da montanha... Lisbeth, você subiu pro terceiro andar, né? Ia dormir. E aí você chega lá, tá um Murin. Com um pentagrama, um octagrama gigante no chão. Eita. Cheio de vela, incenso. Caralho, ela foi pro mesmo quarto que eu tô? É, só tem 3 andares essa torre. Só tem 3 lugares. Tá bom, não. Foi. Bora lá. E o Murin tá... banheiro, né? É... E o Murin tá lá concentrado, fazendo um ritual mágico. Murin. Oi. Você vai jogar pra mim um teste de alguma coisa que eu tô vendo aqui. Eu acho que talvez seja arcana. Não, acho que vai ser sobrevivência, pra ver se você não morre. Ah, porra. Arcana. Joga pra mim um teste de arcana. A dificuldade desse teste é 40. Porra! Porra! Que boldo bom! Eu tava procurando a imagem aqui do filme do Sherlock Holmes, na hora que ele tá na salinha tentando fazer o ritual. Pegou o do. É, 40 não vai, tem que tirar crítico pra. 40 não vai? Mas eu tenho. Deixa eu ver quanto eu tenho de bônus. É 13. Mais 10. Tenho... É só crítico, Jeff, que eu tenho 23 de bônus. Só se eu tirar 20 no dado. Não, se você tem 23 de bônus, você tirar um 17 aí, tá de boa. Eu não... Vai querer tentar de novo, rerolar, sei lá. Fora que eu tô querendo usar o ponteiro pra outra coisa, né? Não sei se... Esse bom... teste seria crucial passar ou não. Se for... Sim, esse teste é crucial. Ah, então vamos rerolar, vamos usar o ponto heróico pra rolar. Você quer usar o ponto heróico pra quê? Fala aí, vamos ver. Primeiro é tudo já isso. Que, vamos, já que eu vou usar o ponto heróico, eu uso o ponto heróico pra ter sucesso, passar automático, pra ter uma lendária e vou usar o bagulho lendário. Esqueci o nome que fala. Resistência lendária, mas você não tá fazendo teste de resistência, tá fazendo teste de perícia. Ah, mas aí não posso usar ele pra poder passar automático? Não. Pilantra. Ué. Não tem sucesso automático em teste de perícia. Seria só em teste de resistência. Vai ter teste de resistência já já. Por isso chama resistência lendária. Já que não pode passar automático. Acho que eu não consigo, você vai ter que tirar pra mim o ponto heróico. Eu vou usar um ponto de inspiração pra poder jogar com vantagem. Por que vocês não estão conseguindo tirar os pontos heróicos aí? Eu que não... Não consigo. É, eu também não consigo acessar o seu aqui. Acho que travou o seu Roll20 aí. Ou o meu. Não, eu consigo acessar dos outros. Só o seu que não. Bizarro. É, o ponto heróico, a inspiração eu consegui mexer. Bizarro. Só o ponto heróico que não. Acho eu que agora clico, vai. Clico agora aqui. Foi. Ah, eu clico aqui nos seus pontinhos aqui, ele não abre a janelinha pra eu mexer. Então, ponto de mexer. Então, alguém tá roubando meu poder de mestre. Vamos lá, cadê aqui? Amiris. Rolar aqui e seja o que Deus quiser. Ai, ai, não. Então, peraí. Tem. Deixa eu tirar esse mais 6 aqui, que eu não lembro que esse mais 6 é, mano. Ah, o buff de. Artel, não sei. De a caça vampiros. Ele tá fazendo os negócios aí. É. Pra, não sei, resistência, não sei do que. Aí. Eu entro, eu vejo o Murray naquela situação e eu paro e penso, que merda que o Murray tá fazendo agora? Aí eu volto e pra chamar um celeirinho. Ok. Eu tirei 19 no dado. Quando você sobe, Lisbeth, o que você vê é o seguinte, né? O Murray tá lá centrado ali no meio, murmurando algum mantra, né? Concentrado, e aí você vê ele se contorcendo assim como se estivesse sentindo dor. As velas, elas começam a soltar as chamas assim, consumir as velas rapidamente. Né? O Murray suando, tentando ali fazer, manter alguma concentração, resistir a algo ali, tá? E tá sofrendo. Aí você desce pra chamar o celeirinho, então. Eu não paro, Jeff, é só com crítico mesmo que eu passo. Só? Só com crítico. Vixe. E 13 é somando com. Meu 13 é somando com a inspiração. Ok. Somando com consciência, o 13. Beleza, Lisbeth, você tá descendo, o que você faz? Enquanto eu vou descendo, eu já chamo pelo anel. Celeirinho. Tem algo muito estranho acontecendo aqui em cima. Sobe. Acelerei, a mensagem chega pra você. Lisbeth descendo a passos apertados, apressados. Um momento, Bahamut. Acho que tem uma urgência que eu preciso resolver. E eu vou... voando lá. Vai voando, você encontra a Lisbeth na escada, ali no meio do caminho, né? E aí o Murin tá lá em cima sofrendo. Murin, enquanto tá acontecendo isso, Murin, você escuta a voz na sua mente. Quem está aí? Quem é você? É você, Maureen? Não. Não é o Maureen. É outra pessoa. Mas parece muito com o Maureen. Quem está aí? Diga seu nome. Diga o seu nome. Que foi? Outro gato. Tomando seu rabo. Se fuder. Satanás. Vai, Chaps. Esse é o seu momento. Vai, garoto. Brilha. Quem está aí? Diga seu nome. Diga seu nome. Eu vou falar Murray. Você fala Murray? Fala. Meu. Morra. Ai, ai. Tá, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Lisbeth e Celerinho, vocês estão subindo as escadas, vocês escutam a voz do Murin. Ele tá começando a falar alguma coisa em voz alta. Diga seu nome. Diga seu nome. Diga seu nome. Eu vou falar o início do nome, mas eu não vou terminar, Jeff. Só vou falar Mur. Vou dar aquela... Deixar o resto seguir, tipo, meio que deixar ele interpretar do jeito que ele quiser. Quem que tá falando? É o Mu. É o Mu. É o Mu. Mu, Mu, Mu. Quem tá falando? É o Mu. Quem tá falando? É a vaca que interrompe. É quem? Tipo, aí por que a vaca que interrompe? Mas assim, tipo, porque a vaca que interrompe. O inicial do nome em voz alta e o restante eu vou falar mentalmente. Aí não sei se ele vai entender. Peraí, você vai falar com a voz e mentalmente? Eu não entendi isso aí. Oh, Jeff, sabe quando você vai falar alguma coisa, ao mesmo tempo que você fala, você para de falar, você trava, só que na mente você termina de falar a palavra. Só que você fecha, você não termina de emitir o som da palavra. Ah, tá. O Murray vai fazer isso, então ele vai falar... Vai entendi. Ficar meio... Voltar a meditação ali pra não... Entendi. Ele não sabe o que vai acontecer com o... Meio com a merda que aconteceu. Ele foi, deve fazer algum, ter feito alguma coisa errada, então ele não sabe se ele fez alguma coisa errada ou não. Uhum. Então ele vai meio que... Será que vai dar merda? Então ele vai travar porque ele já tem aquele histórico da eternidade na cabeça. Então tipo meio que vai passar todo aquele filme na mente dele novamente, então ele vai ficar meio que relutante na hora de dizer o nome dele. Tá... Eu acho que esse aqui tá legal. Mano, o Murray tem sobrenome? Se eu tiver, nem ele sabe. Eu espero que sim. Ele é da família do Han Solo. Entendi, põe o Solo na sua ficha aí, velho. Tava pensando nisso agora, velho. O Murray é o único personagem do grupo aqui que não tem sobrenome, né? Pode ter... Tem, mas ele não usa, né? Porque... Ah, mas quando você criou a ficha, você criou com sobrenome, isso que eu quero dizer. Eu não me preocupei com isso. Então não tem, foda-se. Normalmente... Somente por causa dele, porque, tipo assim, né, como ele meio que teve tá treta com o pai ali, né? Não conheceu pouco o pai dele, mas depois do negócio, ele meio que ficou relutante no negócio do pai dele. Então ele não usa o sobrenome por causa do pai dele. Ah, entendi. E normalmente essas raças mais tribais, tipo orcs, por exemplo, não tem sobrenome, né? É o nome e no máximo dizer que é filho de quem que é, né? Recitar a linhagem, né? É, fazer a linhagem. Ô, Maureen, vamos lá, meu caro. Oi? Você vai jogar pra mim um save and throw de sabedoria. Agora o ponteiro que seria bom agora, né? Um save and throw de sabedoria. Deixa eu ver como é que eu vou definir a dificuldade aqui. Joga com coisa, com vantagem lá, com pontinho. Já ajuda, já. Tá. Né? Qual que é a dificuldade pra você resistir às suas magias? Deixa eu ver aqui na ficha, peraí. Vê aí. Se não me engano, do Champs, acho que é entre 25 e 28, se não me engano. Só? 25. Aham. Só? Não fala assim das magias do... A vaca quinta. Ele não usa muito magias, mas ele tem. Ele pode usar magia, mas ele não usa muito. Então tudo não... bem, tudo bem. Tá certo esse cálculo aí? É, é 8, tomar... mas vocês estão com 9 de proficiência, 17, né? Sim. Quanto você tem? O seu é sabedoria que usa? É. Tem mais 5 de sabedoria? Deixa eu ver aqui, peraí. E mais 5 da fonte também. Acho que dá 25 deles. É, tem mais 7 de sabedoria. 25 ou mais 28, não 7. Então é 17 com 7, 24. Com mais 5, 29, né? Seria. É, que aqui não sei se mudou ou não mudou automático. Então. Era 28 então, e como subiu a proficiência foi pra 29, é isso mesmo. Então é 29, é isso aí. Então tá, a dificuldade é a sua CD contra magias mais 10, então é 39. Esse é o seu save de sabedoria que você tem que passar. Vai lá, Chaps. É, que eu tenho que passar, né? Sou obrigado a passar. Passa aí, joga e tira 220, vai. Joga com tá. Ponto de inspiração. É a hora da Lisbeth, acho que não... Não, né? Lisbeth tá Lisbeth. Perto aí. É, tá perto. É que eu tô tirando, por isso que eu tô... Aham. Uhum. Deixa eu parar com essa mola aqui, que vicia essa porra. Sai, mola. Isso é um largador peniano. Ó, vou usar o... Inspiração novamente. Uhum. Hoje é o dia de eu gastar todas as minhas inspiração. Gasta e não morre, vai. 10 de proficiência, valeu, Gui. Não morre, agora não... que eu li. Não se mata. Seja o que Deus quiser. 28. 28. Você falhou. Também, velho. Você falhou, meu cara. Você falhou. É só crítico, mano, acho. Então agora fala uma coisa pra mim. Joga aí um D. Escolhe um dado e rola. Escolhe um dado e rola, mano. Isso. Escolhe um dado e rola. Aí você me. Rola qualquer dado que você gostar. Menos um D100, por favor, velho. Até D20 eu deixo. Cris, cara, agora eu não gosto de nenhum. Que coisa merda. Bom, vamos, vai, peraí, deixa eu botar aqui. R. Foi. 8. Rolei um D12 e deu 8. 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora rola um D10. Barra R1. Quero fazer um agradecimento especial ao jogo Cult, Divindade Perdida, pela inspiração pra isso. Oh. Pelo nome parece ser louco, hein? Deu 1. No D10. Ô, pessoal. Lê o chat e responde ali pra mim, fazendo favor. Tá. Lisbeth e Celerin, vocês estão subindo as escadas e vocês escutam o Murin. Aquelas chamas ao redor dele. Quando vocês terminam de subir, ele. Ele para em golem seco. E aí ele fala em voz alta e claro. Udur. Udur das sombras. Udur, o sombroso. Eu sou Udur. U-D-U-R. É de Minas esse aí. Se fuder. Burr, assim. Ou pode ser outra pronúncia também, pode ser Udur. Udur, Udur, Udur, Udur. Daqui a pouco é o que? O Holder? Udur, Udur. O dormitório queimou. Eu sou Udur. É o que você diz em voz alta, Murin. E aí você escuta aquela voz em sua mente. Udur. Udur, eu comando você. Abra seus olhos. E aí vocês veem o Murin, ele abrindo os olhos. Udur, eu lhe ordeno. Quebre a sua mão direita. E aí vocês veem o Murin, se ele, Celerin e Lisbeth, vocês veem o Murin levantando assim a mão direita, né? Indo com a mão esquerda na direção do... segurando a mão direita, né? E ele começa a torcer, torcer, torcer, torcer, até que vocês escutam um cleque, quebra o Murin. Ah! Com dor. Com dor não, com o dor. O dor. Caralho, Champs, agora o Neron sabe o seu nome verdadeiro. E a Pissoca e a Liz também. Udur. Eu lhe ordeno. Vindo, fala pra mim de novo. Posso fazer o que eu quiser agora. Udur, eu lhe ordeno. Arranque o seu olho esquerdo. E aí a mão do Murin cai, pff, já tudo bagaçado, esguichando sangue, fratura exposta, né? E aí vocês veem a mão indo assim na direção do olho esquerdo do Murin. A mão assim, e o Murin tentando resistir. Tentando resistir. Resiste aí, Murin, resiste aí. Tá, faz teste do quê? Não, não faz teste de nada, só roleplay agora, não tem mais teste. O garra... indo ali, indo na direção do olho dele, né? Vocês fazem alguma coisa? Tô aqui de peito aberto esperando pra ver se vocês têm alguma reação ou não, senão vou completar a narração. Não, vocês chegaram, eu falei, vocês estão vendo isso acontecer. Vocês veem ele quebrando a própria mão, vocês veem ele falando Udur, Udur. E agora vocês estão vendo ele... e arrancar o próprio olho. Vocês vão fazer alguma coisa ou deixa? Eu falo, Murin, cai em si. Eu vou correr assim até ele. Uhum. Eu vou fazer uns sinais com a mão. Uhum. Deixa eu dar um eco aí. E aí eu vou conjurar campo anti-magia. Campo anti-magia. Muito bom. Joga a iniciativa você e o Murin, por favor. Opa. Se o Celerin ganhar, o Celerin faz o campo de magia. Se o Celerin perder, o Murin perde um olho. 18. Tá vendo, Champs? Agora você pode falar pra todo mundo que esse ritual aí custou o olho da cara. 39. Obviamente ele ia ganhar, né, mano? O cara teve 36 de bônus. Só o bônus dele já ganha. Que sorte que você teve, hein? Chega, Selenin chega já fazendo os gestos arcanos, né? Conjura um campo de magia. Aquelas velas todas. E os incensos se apagam. E aí o Murin, ele cai no chão. Exausto ali, suado. Murin, 3 níveis de exaustão. Suado, exausto. Mão direita, pulso quebrado ali, fratura exposta. Né? Tá, porra. O braço esquerdo ali exausto, você tentando resistir ali pra não arrancar seu olho, completamente exausto. E o Murin, ele cai no chão e ainda cai no chão ainda murmurando: Udur, Udur, eu sou Udur. Udur, o sombrio. Udur, o sombroso. Udur das sombras. Udur sem braço, sem olho, quase. Faltou o Udur noturno. Udur noturno. Ok, enquanto isso tá acontecendo ali, Toph e Ciere. Mais alguém? Não, Toph e Ciri. Toph e Ciri, vocês estão ali... Também. Não, o Grião não. Tá. Toph e Ciri, vocês estão ali conversando e aprendendo coisas com os deuses, e eles falando sobre trama pra vocês, né, tudo mais. Ah, você, Ciri, já tá bebendo, né, com o Elminster. Já tá, né? Enchendo a cara. Já tá enchendo a cara. Tá, mas o Elminster tá ali, ele é escolhido de Mistra. E aí as duas deusas que estão com você, Toph, elas subitamente elas olham pra trás, olham uma pra outra, né? E a Mistra, ela fala: você sentiu? Sim, eu senti. Senti um distúrbio na trama. Na força. Na força, né? Eu juro que eu não toquei nada. Não, não foi você. Fui em outro local. Toph, aí você sente aquela cor amarelinha que ligava você ao Murin, uma cordinha vibrando. Ixi, Maria. Eu acho que eu quebrei a corda do Murin. Gente, mas aqui. Seu amigo corre perigo. É? Droga. Vamos lá. Pera. Onde é que eu tô? Eu não sei ir pra lá. Me levem pra lá. Eu vou levá-la pra lá. E aí, Toph, quando você fala "me levem pra lá", você sente um arrepio. Aquilo que você estava procurando o tempo todo, desde o Atropol, se aproxima. Você sente a presença. Aquele que eu tava procurando desde o Atropol? É, você falou: eu vou ficar ligado, esperto, pra ver se eu sinto alguma presença. O vazio. Você sente a presença do vazio. Seria na hora que você dá uma golada numa caneca. Hã? A Toph chamou também? É, chamou. Na hora que você dá uma golada numa caneca assim, Siri, você se arrepia. A sua caneca fica vazia. Não fui eu não, fião. O Elminster, ele tá com a caneca na boca assim, interrompendo o gole que ele ia dar, ele olha pra você e você sente o vazio na sua caneca, Siri. Você sente um vazio muito maior se aproximando, chegando perto de vocês. O Elminster, ele olha pra você e fala: você quer me contar alguma coisa? Tem alguém vindo aí, pelo jeito. E você fala isso com esse desdém? Me desesperar não vai resolver, pelo que eu já tô acostumado. Eu só quero saber se ele tá vindo ele mesmo ou se é só um representante. Vira a caneca dele. Vamos embora. É hora de voltar pra minha torre. Vamos, ele esvaziou a minha, né? Abre um portal e atravessa o portal. Vou atrás, já chama a Pantera, fala assim: Gwenryvar, hora de ir. Não, e atravessa. Passo junto. Ok, vocês passam, vocês estão voltando pra torre de Elminster. Toph, você sente aquela presença, você faz alguma coisa? Eu quero tentar sentir onde ela tá. A que distância ela tá. Joga a percepção. Tá na estratosfera. Certíssimo. Eu paro. Eu olho pra cima. Aham. Uhum. Vê folhas. O vazio está aproximadamente... É 4 km, né, estratosferas? Não, é a... Tá quantos km? É 4... É meso... Atmosfera, meso... Quantos quilômetros que é, mais ou menos? Enfim, 5 km, tá? 5 km pro alto. Não lembro direito. Tá, tô abrindo uma imagem aqui pra ver, que eu também não lembro de cabeça essas coisas. Eu vou falar, então. 800 quilômetros. Não, pera, calma. Estratosfera, 50 quilômetros. É 50, tá. Ela começa nos 15 e vai até os 50. Beleza. Olha pra cima. A 50 quilômetros, a ruína está vindo pra esse lugar. A gente precisa se juntar. Não sei se é ele em pessoa ou se é algum representante. Mas pelo poder... Aí, já, nesse caso, eu quero tentar sentir pra ver se é o vazio mesmo, se é a mesma presença que eu senti lá lá em Sigil. Ou se é algo mais tranquilo. Se é alguém possuído pelo vazio. É alguém possuído pelo vazio. Ok. Não exatamente alguém possuído pelo vazio, você sente. Você sente alguém criado pelo vazio. Quando então, você se concentra... Não é a entidade em si, isso é fato. Não. Quando você se concentra, você sente a presença de um ser titânico se aproximando do mundo de Toril. Celestial? Um celestial ainda maior do que aquele que a Ciri comandava. Aqui é a lógica do Star Wars. Mais poder, o bicho é maior. Essa bugada de voz é da Toph mesmo. Esse daí é grande. É um celestial. Vocês adoram esse mundo? Então não deixe ele entrar. Encontrem seus amigos. Nós iremos detê-lo. E desaparece você e elas desaparecem. Toph, você está de volta na torre. Pessoal. Gente? Você olha se ele e o Alminster atravessando um portal com a Gwen Ruivar. A Toph tá arrepiada até o olho que ela não tem. Já sentiu? Qual dos oi? Gente, um celestial acabou de chegar aqui e eu acho que eu sou a culpada disso. Udur! Udur! Eu sou o Udur! A hora que eu tava falando isso, eu falei assim, ufa, não fui eu. Eu falo pro Celerim. Celerim, estamos no fim do mundo dessa vez. Mais uma vez. Eu vou ter que contratar umas babás na próxima mundo que a gente chegar. Mas não vai adiantar, velho. Bom. Reforçadas, né? Babás reforçadas. Pai, adiantar, a gente não pode se separar, mano. Se separou, é merda. A gente vai tentar juntar todo mundo ali, amor. Ok, o Griel, né? O Griel não está ali. Griel! Eu olho pro Mister, abre o portal aí, pode ver o Griel, dá o Griel, né? Porque acho que ele não volta sem você. Não se preocupe, eu vou buscá-lo. E ele vai fazendo gestos arcanos pra abrir o portal. Abre o portal, vocês veem o Griel, além do portal, o Griel ele tá sentado, concentrado. Griel, joga sua tese de percepção aí, pra gente ver o desfecho lá do seu amigo. Deixa eu ver percepção. Quer ver que é o amigo dele? Você acha que não? Cheguei para de dar spoiler! Uau, você acabou de dar um spoiler, Jeff! Griel, o seu amigo, ele diz na sua mente, eu cheguei. E aí você sente a presença dele próximo de você, muito, muito, muito próximo. Mas ele não é mais ele. Ele é uma imagem corrompida pelo vazio daquilo que ele já foi um dia. Ah, que gostoso. As árvores se curvam ante a vontade de Corellon Laretian, abrindo um espaço, uma clareira para você enxergar o céu, onde você vê aquela imagem daquele rosto gigantesco se aproximando de Toril, e você consegue sentir a presença pousada, minúscula assim no ombro dele, um elfo que você conheceu em Arton, amigo seu em Lenorin, mas que não é mais ele. Ele agora é mais um enviado do vazio. Você não sabe como. Você não sabe por quê. Deu ruim aí, viu? A floresta que você tinha já era. Portal se abre atrás de você. Corellon olha pro alto. Maeliki, hora de caçar. E os dois desaparecem. E vão combater a criatura. Mãe, vem pra cá, vem pra mamãe, mãe. Fica aqui, né? Vai até sua mão. Estou aqui, meu filho. Eu achei que ela tava fugindo, mãe. Vem aqui. Vou não. Vou embora isso aí. Vou nada, né? Vou nada. Você tem que arrumar menor essas tretas aí. Eu vou começar a atacar também, Jeff. Eu não vou deixar assim. Pelo jeito não foi só a Toph que chamou, então. Dá pra dividir a culpa aí. Ai, ai, ai, ai. Nossa, ok. Um amiguinho do Griel. Tá aí pra acabar com o mundo. Mais um. Peraí. Ele tá atrás de mim, certo? Não, eu olho pra ele. Eu penso assim, eu mentalizo, falo, mãe, passa isso pros deuses aqui. Falou, ó, eu vou tentar ir embora, vou tentar atrair ele pra onde eu for. Que abriu o portal, não abriu? Uhum. Eu vou abrindo o portal, Jeff, mostro dois dedos pro meio pro cara e falo, você não vai me pegar não, cuzão, valeu, falou. Pulei no portal. Pulou no portal? O portal que se abriu nas suas costas? É que era do Elminster, não era? Não. É o Elminster. Você pula nele. Ok. Você volta pra torre do Elminster. Aí eu já chego, já me coloco em posição de meditação, já foco no cara, e aí, cuzão, vai vir me pegar não? Ele responde pra você na sua mente. Vou destruí-lo. E esse chega mundo aí, inteiro. Tô cheio de runa, vem cá. E aí vocês escutam... aquele som do celestial, da prole do vazio, ecoando, reverberando por todo mundo de Toril, agitando a trama e fazendo com que todos entrem em pânico em Toril. Pânico em Toril agora. Que todo mundo joga em teste de iniciativa. Você tá sentando no chão. Aí eu já levanto assim. Gente, trouxe um amiguinho meu pra gente brincar. Não, Grião. Eu acho que não é amigo seu. Acho que foi eu que mexi na trama do universo e chamei o Celestial pra cá por causa da runa. Então, mas tem um. Se não é meu amigo, chegou, daqui a pouco vai chegar meu amigo com um também, eu acho. Ele tinha um também, não tinha? Daquele grandão, Jeff? É o seu amigo que chegou com o grandão. Aham. Eu falo, não, não, não, Toff. É justamente que ele. É meu colega, ele seguiu o mesmo caminho que a Toff, sabe? Que a Toff não, que a Ciri, entende? Ele foi pro lado do nada. Seu amigo se chama Udur? Não. Então, são dois amigos. Não, meu é um só. Tem mais um celestial aqui. Eu queria muito discutir de quem é a culpa, uma vez que não é não. Minha. Mas a gente não sabe o que a gente vai fazer agora. Não é mais um celestial, mas sei lá, parece ser um ser das sombras que também tá vindo. Droga. Olha nessa vela aqui, ó, e o taco pro Elminster. Que é isso? Sem querer colocar prioridade, mas vamos lidar com o celestial primeiro, assim, só por resolver, sei lá. Talvez se o Dur seja outro celestial, algum enviado do vazio também. O Elminster, ele pega a vela que o Celestial jogou, enquanto vocês estão ali debatendo, ele olha a vela, olha o chão. Olha os livros ao redor. Solta a vela. Eu pego a vela. Ele porque solta a vela. Ele solta a vela. Ele olha pra vocês e fala. O Dur é o seu amigo. Olha o Murin caído ali. Tendo convulsão no chão. O Dur é o nome verdadeiro de seu amigo Murin. É o nome primordial dele. Ele fez o ritual e falhou. Neron tem poder sobre ele agora. Ah, que beleza. Mas quem que deu? Sabe o nome verdadeiro da pessoa tem poder sobre ela? Sim. Mas quem que foi? Onde que ele achou essa vela? Quem foi o imbecil que deu a vela pro Murray? É meu Elminster. Droga, sabe que o Murray, a tentação em cima dele é grande? Mas depois a gente vê isso. É, será que tem como a gente colocar ele na animação suspensa? Pra ele não ser dominado enquanto a gente... Ele tá o quê? Ele tá estribuchando lá no chão? Ele tá fraco, tá meio podre ali, né? E ninguém foi ver ele, ninguém foi cuidar dele ainda. Eu vou até ele então, porque... É que foi instantâneo, né? Assim, Murin. Dá uns tapinhas na cara dele, ele acorda. Fraco. Murin, você acorda falando Udur, Udur. Udur, Udur. Udur. Você pode se comunicar com ela. Oi. Você tá bem? Não. Meu braço tá doendo. Você tá quebrado, pelo jeito. Fratura exposta, Ciri. Nossa, tá aqui bem quebrado. Pera aí, o osso tá saindo assim. Vixe, Maria. Eu lembro o que aconteceu? Lembra. Lembra. Eu vou fazer uma cura ali no braço dele, amor. Enquanto eu tô vendo se ele tá bem, já vou faço uma cura ali pra ele voltar o braço dele ali. Ah, cura não resolve, aí tem que ser regeneração. Tem sido dominado. Pode ser, não tem problema, eu tenho. Murin, você tem noção de que você quebrou o seu próprio braço e você iria arrancar seu olho? Eu não sei o que mais poderia ter acontecido se eu e o Celerinho não tivesse chegado a tempo. Então isso quer dizer que eu falei. Ok. Murray, eu entendo. Você falhou em algo que tu fez. Mas a gente tem um problemão. Tem um celestial aqui. Você está apto a uma batalha ou você prefere descansar? Acho que no estado que eu tô, não consegui. Preciso descansar para poder lutar 100%. Preciso descansar. Ok, então eu vou te colocar em um outro plano para você poder descansar por enquanto. Eu falo assim, você entendeu o seu nome verdadeiro pelo que me falaram, é isso? Acho que sim. Estou meio confuso. Pelo que o Minter falou, você tentou algo aí. O Neron sabe seu nome verdadeiro e tem poder sobre você. Dá uma olhadinha pro Elminster assim, tipo, é isso mesmo? O Elminster, ele olha pra você e fala: Hey, Murray, no tempo que você ficar nesse plano, eu vou pedir pra você pensar uma coisa. Já que você sabe o seu nome verdadeiro, você também tem mais poder sobre si mesmo. Então se regenere e fique mais forte, porque a gente vai conseguir ganhar dele depois. Que ideia fantástica. Ganha uma moedinha dourada. Porra. Sire, eu acho que eu vou ter que... Vou usar o poder da runa para me ajudar. Não, esquece. A compreender tudo isso. Você não vai compreender nada. O Celestial tá chegando, gente. O Murray é imprescindível pra nossa batalha. Murray, dá a sua mão. Levanta. Eu estendo a mão direita pra ele. Suponho que seja a mão direita dele que esteja quebrada. Sim. Né? E eu uso nele a restauração molecular. Restauro o braço dele inteiro. Oh. Muito bom. Eu estou meio exausto também. Não sei se aguentarei muito na batalha. Sim, você aguentará. Tranquilo. Eu gostaria, Jé, de dividir a minha exaustão com ele. Tipo assim, como eu não sofro de exaustão, eu passo um pouco do meu ki pra ele. Pra ele perder a exaustão temporariamente. As exaustões, temporariamente. Entendi. Ok. Acho até válido. Então bora pra batalha. Então você cura ele, tira um pouquinho da exaustão dele, pega pra você, que não vai te dar efeito nenhum, e o Murin ele começa a voltar ao normal ali. Começa a se recuperar. Pelo menos fisicamente. Vou precisar de você agora, Ciele, e todo o pessoal reunido pra gente poder tentar fazer aquela magia anti-vazio. Eu farei com que todo mundo seja protegido, que não receba dano, ao mesmo tempo que você vai manipular todo o conhecimento que você tem do vazio, para que não tomemos dano, não sejamos feridos por ele, ok? Eu consigo ajudar a gente não ser controlado por ele, mas eu não acho que ele vá tentar isso com o Celestial. Mas qualquer coisa será bem-vinda. Eu particularmente não quero perder outra parte da minha alma pelo vazio, não. E também não quero que esse mundo suma igual Arton sumiu. Eu vou só virar pro Elminster assim e falar assim: Elminster, esses caras vão querer a runa. Então, eu acho melhor você sair desse mundo por enquanto. Eu protegerei a runa. Mas eu não vou fugir, a menos que seja realmente necessário. Okay. Também me juntarei ao combate. Se você vê que não vai dar, por favor, leve a runa, que ela é mais importante. Está bem. Vamos, então. De volta às batalhas, velho Elminster. Vou abrir um portal. E aí... A torre dele chacoalha inteira. Não precisa não, aí, já tá aqui. Vocês escutam uma explosão. E aí... Algo se choca no solo violentamente. E aí um som... explode assim nos ouvidos de vocês, arranca o telhado da torre dele, e aí vocês olham pro céu, aquele céu escuro da noite, e o céu ele tá em chamas, e aí vocês veem um punho gigantesco do Celestial penetrando a atmosfera, incinerando conforme ele penetra na atmosfera, e vocês veem algo minúsculo ali sendo golpeado por aquele punho e sendo arremessado com tudo em direção ao solo. Quando vocês olham para baixo, ali perto do Vale das Sombras, tem uma cratera, tá? E naquela cratera já tem alguém caído ali na cratera tentando se levantar. Alguém joga para mim aí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Joga um D5. Um. Porra, justo o primeiro. Ok, vocês veem na cratera ali no chão, Shauntea, a deusa mãe, a mãe terra, Toph, você reconhece, ela arrebentada no solo ali, toda sangrando, os galinhos da cabeça dela tudo destroçado, as maçãzinhas tudo murcha, uma cratera maior que o Vale das Sombras ali, depois do rio Achaba, e ela caída ali no solo. E vocês veem Lathander. Você reconhece ele, Grial. O deus dos elfos de Toril. Ele sendo golpeado por aquele punho gigantesco. Ele tentando se defender de alguma forma. Aquele punho descendo como se fosse um meteoro gigante. E golpeando ele e lançando ele em direção ao solo também. E eu acho que é um bom momento pra gente encerrar a sessão por hoje, né? Ah, faz isso comigo não, pelo amor de Deus, viado. São 7 horas, bicho. 7 horas. Agora só no que vem. Só no que vem. Já pensou mesmo? Nossa. Também não, né, meu? Pelo amor de Deus. Também não. Mas só mês que vem. Fim de temporada. É, fim de temporada. Fim de temporada, aquele punho gigante incinerando, queimando a atmosfera. Causando pulso eletromagnético. Fudendo todos os celulares. Se agora for matar o Stranger Things, só daqui 2 anos. Ah, é verdade. Ou Rick and Morty, né? É. Não, não vai ser assim, não. Acho que semana que vem já tem de novo. Vamos finalizar, então? Semana que vem. Eu acho que semana que vem não tem. Então, tem possibilidade de não ter semana que vem, mas ainda não está confirmado. Vamos aguardar. Aqui. Vamos aguardar. Hã? Enquanto eu não souber, ela vai ter ou não vai ter. É, sessão de Schrödinger. Exato. Boa. Boa. Beleza, galera. Vamos encerrar então por hoje, vai? Beleza. Espero que vocês tenham se divertido. Semana que vem tem porradaria. Quando colapsar o São John daí da sessão, avisa nós. Como é que é? Quando colapsar a função de onda aí, avisa nós. Tá legal. Entendi a referência. Falou, gente. Abraço pra vocês, boa semana pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Não pensa no Cajuru que o Cajuru aparece.